Atenção, atenção, ao toque de 8 segundos. Mais um grande sucesso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ri, pode rir, tu desceu e eu subi. Ri, pode rir, tu desceu e eu subi. Começando mais um programa Pode Rir. Meu nome é Márcio Silva, aqui do meu lado, Afonso Padilha. Opa, organizada, né? Pra fazer uma parada organizada, fala meu nome, agora dei passo pro Thiago. Isso. Meu nome é Afonso, grande merda, e na minha frente, Thiago. Thiago, eu, fala, Thiago, fala, no caso passa eu. Passa pro próximo, não é pra ficar... Tá, no caso pra, eu, pra, meu nome... Organizado. Ah, tá, desculpa, então passa de novo aí, tá. Começa aí, de novo. Vamos lá. Olá, tudo bem? Começando o Pode Rir, tamanho 24. Número 24. Aqui do meu lado, Afonso. Eu, meu nome é Márcio Silva. E aqui do meu lado, Afonso Padilha. Afonso, eu. Opa! Agora quando na nossa frente, na minha frente, Thiago. Thiago, eu, sou eu. Espino. Isso aí. Com o nariz trancado agora, ó. Tô falando. Tô feio. Vamos lá. É, hoje é um programa especialíssimo, principalmente. Especial. Principalmente pro foco Thiago. Hoje. Tem foco. Você tem que ver. Você viu o objetivo, pá! Foi. Linha reta. Que nem bêbado de bicicleta. Eu não entendi o que ele falou. Hoje é um programa especial pro Thiago, programa 24. Olha aí, já começamos legal. Começou com a piada boinha. O programa 24, programa que todo mundo que escutava esse programa esperaria que não chegaria. Mas chegamos. Estamos aqui. Somos todos gays. E estamos... aqui só pra acrescentar. Todo mundo. Se ele gosta de dar a bunda, ele quer... quer levar os outros pra irmandade dele. Pra irmandade. Gente, vamos lá então. Vamos o tema dessa noite, desse dia, dessa tarde, foi sugerido pelo nosso ouvinte Paulo Lins. Foi o Paulo e a Daniela. Muito bem. Você está com inveja? Acertei, que... Acertei que ela fica reclamando, a gente fica tirando sarro aí, ó. Cosmoveg. Monte do Himalaia. Cosmoveg. Aí, vai ficar tirando sarro do pau no cu aqui. Ó, é o seguinte, gente. Vamos fazer uma parada séria. Caralho, eu ia falar um negócio que se. Não era nada importante, não. Ah, então, beleza. Ah, não, sim. Você está com inveja? Porque o nome do Paulo está sendo falado aqui. O nome da Dani tá sendo falado aqui. O nome da Stephanie? Nos agradecimentos vão falar o nome de todo mundo que comenta. E o seu nome não tá sendo falado? Não tá sendo falado? Paulo, porque é um nome feio. Paulo, Como disse o Márcio, tá reclamando aí, meu amigo. Ó, pau no seu cu, ouve o programa e comenta essa merda aí. Comenta essa merda, cacete. Pô, tem comenta, tanto lugar pra comentar. Ó, já dá um dizia o velho ditado. É, antes de criticar, comente. Tá achando bom? Comenta aí. Tá achando ruim? Guarda essa ponta de comentário pra você aí. E não é por falta de canal, gente. Nós temos Orkut, nós temos... Tem o SBT, tem a Globo, tem a Record. E só nessa mesa aqui tem quatro, ó. Não é por falta de canal, tá sobrando um. Não, sério. Tem Twitter, tem Orkut, tem o próprio blog. É, tem um monte de lugar pra comentar lá. Comenta lá, cacete. Fala alguma coisa. Qualquer porra, qualquer merda. Achei o programa uma bosta. Isso, beleza. Se for pra falar isso aí, guarda pra você. Só precisa saber. Não me interessa, né? Vai ver por isso as pessoas não estão comentando, hein? Exato. E hoje é o... Medo de ser tão sinceras, né? Tá bom, vocês estão pedindo a sinceridade, amanhã tá lotada a caixa dele. Vai tomando medo do olho do cu. Então é... Dá o endereço. Tomar nessa flor de couro que aflora dos meios seus. É. Hoje o programa é sobre que todo mundo esperava, todo mundo tava ansioso esperando desde o programa 1, esperando o programa 24. Que ia ser o quê? Profissões. Programa sugerido por Paulo e Provintes, Dani. Provintes, exatamente. Dois ouvintes. Na verdade, o intuito inicial era fazer as piores profissões do mundo. Mas aí, pra deixar o negócio legal, a gente tem que falar de profissões no geral. Tudo. Profissões. Porque trabalhar já é ruim, vamos falar a verdade. Já é uma piada. Trabalhar. Quem gosta? Levantar cedo, segunda a sexta. Ah, eu amo. É. Quem vai feliz e sorridente pela estrada de tijolinhos amarelos? Desperta, toca o despertador, 7 horas da manhã, a pessoa, graças a Deus. Nossa, não vi a hora. Deitar ontem às às 2, eu não vi a hora desse despertador tocar. Ansiedade. Não consegui nem dormir direito. É. Esperando cebolinha. Um dia de trabalhar. Cebolinha, despertando cebolinha que vai pi, pi, pi, pi, pi. Não, tá aí tinha um desses. Tá bom, então. Não, é verdade, cara. Então quer dizer, é um negócio que já é uma piada, já é ruim. Não existe trabalho ruim. Ruim é trabalhar. Nossa, inventei agora. Vou colocar no Twitter. Deve ter 120 caracteres. Bora então. Profissões. Vamos todos os tipos então. De profissões. Exatamente. A maioria das profissões. Que todas, todas. Nunca viu na tua vida. Vamos falar todas. Vamos todas. Falar de todas. Vamos começar com uma profissão. Só já começar expressando a nossa opinião. Thiago, qual a profissão que você mais acha nada a ver? A que eu mais acho nada a ver, cara, deixa eu ver. Puta, tem uma que eu trabalhei que é na atendente de telemarketing. Tem até uma parada muito foda. Não tem. Cara, é uma profissãozinha. Filha da puta. Filha da puta, pra dizer o mínimo. Não é a profissão que é filha da puta, você que é filha da puta que tem que ligar e cobrar. Tem que ficar ligando pros outros. Ou pra vender, sei lá. Eu ligava pra vender. Ligava era pra foda cobrar. Quando eu ligava, tipo, ligava pro João. Oi, eu gostaria de falar com o João. O João faleceu. Caralho, o que você vai falar? Não tem muito o que você falar. Tem alguém que possa assumir as contas no lugar deles? E pior que dizem pra você perguntar quem é o responsável. O que é o responsável? Falar, pô, quem é o responsável? Não o sei, João se amigo. Encontra? Como assim o João se encontra? Ele tá perdido? Aí, eu nunca tinha parado pra analisar por esse lado aí, ó. O que você fez na tua experiência com o telemarketing? Todos sabem que eu fui profeteiro, né? Eu cobrava, eu ligava. Eu ligava pra cobrar. Até que o dia que eu liguei pro cara, eu falei, o senhor tá devendo aqui há 700 dias. Ele falou, e vou ficar mais. E vou bater mais. Minha meta. Se a meta é chegar vou nos 1000, superar. Mas eu, já que eu não posso bater recorde em gol aí, bater 1000 gols, eu vou bater 1000 dias aí de dívida. Ainda bem que você ligou pra me atualizar, Pelé, que eu tava preparei nos 500 dias. Era o Pelé da dívida, da puta. Não, falando em telemarketing, eu vi isso daqui esses dias numa palestra, o cara falando. Quando você liga no telemarketing, primeira coisa que você liga no 0800, essas coisas... Primeira coisa que você ouve é... Eles estão mandando gás pra tua casa. Ó, gás! Caralho, eu nem... momento alguém vai te atender e vai falar isso. Ó, gás! Aí pensa assim, caralho, eu nem pedi essa porra. Quem que ligou pro Link Gás aqui, né, cara? Aí depois da musiquinha, o cara aparece assim. Aguarde, sua ligação é muito importante para nós. Aí você fica pensando, poxa, primeiro, pra que música? Quando alguém quer ligar no... Alguém quer escutar uma música, liga no 0800? Não, né? Então tira a porra da música. Tem amiga minha que trabalhava no hotel, me ligou lá de São Paulo. Ela me ligou pra trocar uma ideia. Ela falou, ai, pera aí que tem gente ligando. Pera aí que tem gente ligando e eu vou aqui atender. Rapidinho. Vou estar aí atendendo. Aí me deixou naquela chamada de espera boa, cara. E começou a falar do hotel e tal, mas vai falando assim, tipo, fala em inglês. Uhum. Aí fala em espanhol. Aí por último ela fala em português. Porra, se eu ligo e fico, caralho, ela deixou 30 minutos pra eu saber que ainda vou ter que esperar mais um pouco ainda pra ser atendido. É. Que isso, ela bota 15 línguas pra todo mundo saber que é um idiota. Você não vai ficar sem saber que você é um idiota, não, meu amigo. Você é estrangeiro? Faz questão de saber. Que... Sure, fluid. Não. Você vai ficar esperando mais um pouquinho. E outra coisa, depois o cara fala assim, aguarde, sua ligação é muito importante para nós. Porra, caralho, quando uma ligação é importante na sua casa, você não vai correndo atender? Então, não atende, caralho, né? Então, pra que deixar? Daí, faz um texto sincero. Primeiro, tira a música. Segundo, seja sincero no texto. Fala assim, amigo, infelizmente a gente não é competente o suficiente pra atender todo mundo. Não. E se você quer realmente falar com a gente, aguenta aí, né, filho? Meu amigo, eu acho que podia ser mais sincero ainda e falar assim, meu amigo, não terminei minha partida de paciência ainda, não vou poder atender você agora. Falta três cartas, peraí. Fala só. Tá foda, tá. Né? Verdade. Espera que eu vou estar passando pra ele. É. É bom que ele não use o gerente, cara. Vamos lá, então. É pior que não tem, né, Afonso? Você trabalhou com isso, você sabe. Por mais que você não queira usar, você usa, cara. Mas você acha que é um ridículo está passando, isso. Está atendendo. Você acaba usando. Né? Mas eu tentava não usar. Eu também tentava. Por isso que eu não ligava pra ninguém. Eu estava tentando não usar. Vou estar tentando. Vamos lá, então. Algumas profissões aqui que nós pegamos aqui como pauta. 100 profissões, 10 profissões. Não, estão com um monte aqui, cara. Primeiro, pesquisador de fezes de baleia. Ó. Você imagina o tamanho do monte. Que bosta é essa? Que emprego de merda é esse? Esse é literalmente um emprego de merda, né, cara? Agora lá, o que diz a introdução aqui. É surpreendente o quanto podemos aprender sobre uma baleia a partir de suas fezes. Opa, hein? Como diz o Jefferson Todor, né? Se o cara caga em forma de ponto de interrogação, o cara é enigmático. Dá pra você tirar conclusões aí, né? Se um cara caga em forma de ponto de interrogação com o Diz Afonso, né? Fala, caralho, charada cagou aqui na minha casa. É, Rosalind Holland, pesquisadora da New England Aquarium de Boston. Tá, aí tem lógica. Tá indo na lógica. Boston, já. Não, mas acho que podia ser um nome menorzinho, até. Não precisa ser tudo isso pra chegar no Boston. Boston S.A., podia ser uma parada. Especializada na pesquisa de dejetos de baleias. Falando, vocês viram a propaganda agora que tem na Activia, que é a Patrícia Travassos? Toda vez ela fala: ah, você tem que eliminar esses dejetos que pesam em você. Fala cocô, cacete! Esses dejetos que... Esses restos que pesam em você. Dejeto é uma merda bonita, né? Dejeto é uma forma bonita, né? De falar, você tem que cagar. Você tem que cagar, querida. Vai cagar, que teu mal é falta de cagar. Tira esse troço daí. Mas dá a impressão... Ela falando, dá a impressão que ela que tá com... Ela fala com tanta propriedade do Activia, né? Eles passam essas dicas, né, cara? Pra tomar, tipo, toma que funciona. A Patrícia ficou coitada dela. Eu não tenho prisão de ventre, mas se eu tivesse... Ó, por exemplo, no, ó, você, ó, vou falar uma merda agora. Nós temos assunto mesmo? nós temos no Big Brother Brasil 10 agora o de César. Cagamba, hein? E ele fala. Cagamba, hein? Pior emprego do mundo, trabalhar no Big Brother. Gays, coisas que eu não gosto. É gays. Gays. O aí, quatro. Você imagina o dia que ele for pedir uma carona? Ele ia falar o quê? Uma cagona. Uma cagona. Aí vem a Patrícia Travassos e oferece o Activia pra ele. Afonso, comenta, Afonso, comenta se tiver algum comentário. Cara, eu não consegui bolar nada agora. Eu não vou conseguir, porque senão eu vou partir pra agressão. Única coisa é força. Força. Força física, não é força de vontade, não. Não, até tive. Tive muita força já. Ó, então, continuando nas fezes da baleia lá. Em seu trabalho é acompanhada por cães farejadores, que consegue descobrir o excremento boiando em meio a meio quilômetro de distância. Cachorro nadador. Porra, cachorro nada atrás de bosta. Atrás de merda nenhuma esse cachorro tá nadando. Por que ele tá nadando atrás de merda nenhuma esse cachorro? Esse cachorro é um bosta. Outro pesquisador, Nick Gales, foi o primeiro a filmar o que se acredita ser a flatulência de uma baleia. Não, mentira. Só porque fez bolinha, meu amigo. Isso foi ele que peidou ali. Como o acontecimento se dá debaixo d'água, é possível ver a bolha que ele gera. O cheiro é muito ruim, diz. Não, vai cheirar rosa essa porra. Qual é a pessoa que consegue peidar cheiroso? Não, se uma pessoa, se o Márcio já peida fedido, imagina uma baleia, meu amigo. Não, a gente quando peida, às vezes tem aquele cheiro de peixe. Imagina um peixe peidando o cheiro do quê? Que não vai ter, né, cara? Nossa, imagina a bolinha que não deve fazer o peido de uma baleia. Aquelas do shopping, sabe? Que a criança andou dentro. É essa que eles pegam. O cara fica esperando e levanta. Só empurra a bolha. É aquelas joga, ó, vou levar pro shopping, que isso é uma puta diversão. Você acha o quê? Por isso que a criança sai passando mal daquela porra. Imagina o cheiro que não dá lá dentro. Não, mas os caras têm tanta coisa, tem câncer, tem as paradas pra curar. O que eles vão fazer? Não, vamos investir um dinheiro pra buscar o peido do... O primeiro peido de baleia. Primeiro peido de uma baleia, filhote. Porra, o nosso astronauta... O cara conversando, os três cientistas que você faz. Porra, descobrindo aí o câncer. Você, cara, primeiro coração artificial eu que montei. E você? Mais importante, né, meu amigo? Você acha que... Acho que eu peguei qualquer coisa. Você acha que, esse cachorro nadador tá comigo porque... Vocês iam estar com você nas pesquisas de câncer. Procuro merda de baleia. Eu vi peido. Pra você ter uma ideia, eu vi um peido, meu amigo. Não é quem consegue fazer isso? Eu vi um peido de uma baleia. Caralho. Tirei foto. Tá no Orkut. Eu tenho pra comprovar. Eu com peido, tá ligado? Com a bolha abraçada. Isso aqui é resultado de um peidinho. Imagina a hora que ela cagar, como é que não vai ser. Se o peido é assim, imagina a hora que ela caga. É uma profissão que eu gostaria. Eu não, porque eu não sei nadar. É uma profissão, né, que eu gostaria pro Afonso aí, ó. Desejo muito pra ele aí, ó. Por isso. Aí. Outra. Entomologista forense. Grande. Eu acho que. Como você me define entomologista forense? Entomologista forense. É, Márcio aí, ó. Defina aí. Entomologista. Não sei. Não, então leia. Então. Não, beleza. Pode ler. Trocando em miúdos, a especialidade da área é resolver assassinatos pelo estudo das larvas de inseto. Caralho! Um dia fui chamado a ver um corpo com insetos nele. Descobri que se tratava de um rapaz que eu conhecia e havia larvas de inseto em seus dentes. Então achei outras nos seus olhos e pensei, isso é o que eu quero fazer. Vocês imaginem, né, cara? Você imagina o bafo que não tinha esse amigo dele, cara? Porque era que ele olhou aquele bicho morto na boca do cara e falou, conhece esse cara aqui, hein? Olha aqui. Esse cheiro aqui não é estranho. Se podre aqui, essa podridão aqui. Ó. Da onde o cara vê um bichinho e fala, caralho, vai comer uma goiaba, ele comeu metade. A goiaba é boa, mas o bichinho é mais interessante. Ele troca, né? Ele sempre trocou, ele sempre pegava a goiaba bichada. Então, ó, pra vocês terem uma ideia, o trabalho dele, o que ele faz exatamente, é calcular o intervalo de pós-morte. É o tempo entre a morte e a descoberta do corpo, remontando as etapas de vida dos insetos que põem ovos nos cadáveres. Ah. Então, ele, pelos insetos e pelos ovos que eles colocam, ele consegue prever quanto tempo foi o assassinato, quanto tempo o corpo tá lá, coisa e tal. Ah, esse cara é muito importante pro CSI, né? Muito importante, né? Aí, ó. Vai lá. Pra vida real, não. Pra vida real, não. Vai trabalhar no cinema, rapaz. Tanto que não tem ninguém que fale, né, cara? Você vê, imagina o que vai pôr na carteira assinada desse cara aí, desse camarada aí. O que você faz? Eu sou entomologista forense. Puf, o cara vai falar, pá, eu sou um porteiro. Foda-se. Sou cuidador de portas. Sou cuidador de portas predienses. Fala o que você faz, cara, de verdade. Na verdade, eu vejo bichos. Eu vejo bichos. Eu vejo bichos mortos. Eu cuido de decomposição aí, ó. Cara, aproveitando que o Afonso, que o Thiago falou de mudar o nome, tem uns negócios bacanas aqui que eu peguei. Eu já ia continuar aqui, vou mudar um pouquinho o foco aqui. É maleável. Programa maleável. Que acabou de ligar o programa e não sabe o que tá acontecendo aqui. O que vocês estão falando um monte de merda? Não é. O que nós estamos fazendo aqui, Thiago? Estamos falando. Pouca merda, não é um monte de merda não aí, ó. Um pouquinho de merda de baleia, um pouquinho de bichinho. Um pouquinho de merda. Tem bastante coisa sobre merda aí. Agora você para pra pensar o tanto de coisa que você tá tendo aí. Você vai já, ó, você já teve... Pensa lá, você já podia... Abre um blog e usa nossas ideias. Ó, pelo menos, ó. Desde que eu já tô aqui nessa formação aqui, ó, você já tem muito assunto pra estar na rodinha aí, ó. Sexo. Você pode falar do que... Religião, pô. Religião. Você pode marcar um jantar com a mina, cara. Chegar pra ela e falar assim, ó, vou aproveitar que a gente tá aqui jantando e tal. Eu queria falar, você viu que interessante aí... Que você pode descobrir numa merda de baleia aí. Caralho, velho. Nas fezes de uma baleia aí, ó. Depende do tanto de bicho que tem na pessoa morta, eu posso descobrir quando ela morreu. Aí, ó. Isso aí entra aquela história, né? Taquei uma pedra de cima do. De um prédio de 15 andares, é física, tá aí, ó. Tem lógica, senhor. Mas a mesma ideia, foi a mesma ideia. Me diga quantas larvinhas tem ali que eu te digo há quanto tempo ele morreu. Não é programinha de. Ruas. É um programa pra acrescentar. É treino, bicho, é treino, very good player. Heavy good player. Aproveitando que o Thiago tinha falado lá, esse daqui, nenhum dos meninos. Ai, que viado. Vai, meninas. Eles viram esse daqui, então. Que profissão é essa? Especialista em marketing impresso. Operador de fotocopiadora. Caralho, rapaz, da Xerox. Rapaz, da Xerox, isso mesmo. Bate aqui, Afonso, só foi gênio. Google Earth. Wikipedia, Afonso Wikipedia, né, meu amigo? Segundo, vamos, disputa aqui. Supervisora geral de bem-estar. Supervisora geral de bem-estar, higiene e saúde. Doméstica. Quase. Diarista. Auxiliar de serviços gerais. É, auxiliar de limpeza, na verdade. Ah, minha mãe é isso, hein? Fala, ó, mãe, você... Você é uma... ia virar e falar, você é um pau no cu, hein, Afonso? Você só tem quarta série, mãe? Mas é supervisor... Não é que você fala problema, que você é... Você é uma supervisora geral de bem-estar, higiene e saúde. Ela vai falar, você não sabia disso, Afonso. Idiota, olha minha carteira. É. Toma, bobão, 6 meses. Terceira. Você é mandado embora. Terceira. Oficial coordenador de movimentação interna. Operador de piradeira. Viajei na maneira agora. Fala como é que é? Oficial coordenador de movimentação interna. Estoquista. Saco empacotador. Você tinha falado? Eu tinha falado? Panfleteiro? Não, antes, que você me deu a ideia. Porteiro! Olha, é, porteiro. Oficial coordenador de movimentação interna. Porteiro aí. Porteiro que é um cara muito importante, hein? Muito importante, como diria. Sabe que se vai chover, fala mal da vida dos outros. Sempre sabe o resultado do jogo. Sempre né? Sabe, você passa sabe. Na portaria, o cara sabe tudo, né? Tudo. Sabe, você fala, chovendo. Diz o resultado aí. Aí, Rádio Nada versus Rádio Data. Ele fala 1x1. Ele fala 1x1. Ele fala 1x1. Você aceita jogo também. Do jogo você, você aceita também. Se ele falar que foi 10x0 pro Santos, você vai acreditar, né? Se ele falou pra mim, eu não acreditei, era 10x0. Mais uma lá, gente. Oficial coordenador de movimentação noturna. Vigia. Oh, esse é tá fácil. Né? Vigia noturno, que é uma profissão sem vergonha, porque o cara não faz bosta nenhuma, ele vai dormir de noite. Ele fica dormindo. Eu sou o Bozo, que ele vai ficar cuidando. Como é que aquela... o Fábio Lins fala? Aquela... O cara tem um apito, um apito e uma moto. Acho que vai fazer o quê? Tem tudo pra me proteger, né? E aí de bicicleta. Né? É, de os de moto ainda são chique, né? Além de não pegar o ladrão, ainda me acorda. É da puta. Foda, né, cara? É, puta, isso aqui eu acho que eles não vão saber. Distribuidor. Você tá menosprezando a nossa inteligência. Eu peguei o microfone agora. Desacreditei, meu amigo. Desacreditei. Vocês não vão saber, vocês são burros. Porque o Márcio tem essa maneira de fazer essas coisas comigo, né? Ele vira pra mim outro dia e fala assim: já comeu comida japonesa, Thiago, falando nunca comi. Ele falou: você não vai gostar, não. Eu falei: por quê? Ele tem que ter paladar. Eu falei: você gosta? Ele, eu gosto. Já vai tomar do seu cu, vai tomar do seu cu. Ele gosta de fazer essas coisas, gosta de humilhar. Ele gosta de humilhar. Não vão saber. Tá bom, cacete, vamos lá. Distribuidor de recursos humanos. Não é que nós não sabíamos. Office boy. Distribuidor de recursos humanos. Office boy, motoboy. Não, de recursos humanos. Recursos humanos. Panfleteiro. Não, distribuidor de recursos humanos. Fala então, caralho, logo, vai tomando seu cu. Motorista de ônibus. Distribuidor de recursos humanos. Olha que bom, olha aqui, bem o que eu tava pensando. Mas eu achei que não era. Motorista também é uma profissão muito bem valorizada, hein? Ônibus é uma vida. Ônibus é uma vida. A vida, ônibus. É uma vida. Ônibus é uma vida. Ônibus é uma vida. Uma vida, ônibus. E agora, distribuidor de recursos humanos VIP. Motorista particular. Taxista. Especialista em logística de energia combustível. Frentista. Olha, hein? Auxiliar de serviço de engenharia civil. Pedreiro. É, daqui tá como servente, mas é pedreiro. Segundo auxiliar de serviço de engenharia civil. Orelha seca. Não, aqui tá coitado. Tipo, é, não orelha tem. Seca. Zoando. Não vem zoar com a gente aqui, meu. Esse é fácil. Especialista em logística de documentos. Isso é fácil pra você que tá com papel. Isso é fácil pra você, né, que, tá, que já sabe a resposta, né? Se tivesse aqui que nem dois. Mas tá com papel ali, tá aqui. Essa é fácil. Essa é qualquer um é fácil. Não, mas quem que cuida da logística dos documentos? Lá em casa é minha mãe. Não, mas na empresa. Mas é meu pai. Office boy aí, ó. Office boy. Eu sabia. Bem que eu pensei agora. Bem que eu pensei, tava na puta. Eu pensei, não, acho que não é. Não, não vou falar, porque senão vai viajar. Muito foda, cara. Consultor de assuntos gerais e não específicos. Aspoli. Vidente. Mãe de nata aí, ó. Mãe de nata aí pra desmitificar. Que não deixa de ser um emprego, né? Que não deixa de ser aí, o emprego aí. Especialista em logística de alimentos e bebidas. Entregador. Garçom. Beleza, deu já, né? Não, último. Técnico em redistribuição de renda. Tem a distribuição de renda e a redistribuição. Sei. Ladrão. Família. Ladrão é emprego agora. Ladrão se aposenta agora. Ladrão tem. Vai lá no INSS, pega na fila do INSS. Outro trabalho, filho da puta. Examinador antidoping. Examinador. Falei. Cara que vai colher lá o xixi, o cocô. Quando o seu trabalho é testar drogas nos maiores atletas do mundo, não há como ganhar. Dúzias de funcionários realizam exames de urinas em xícaras aproximadamente 4 mil vezes em 21 dias a cada Olimpíada. 4 mil vezes em 21 dias. É muita vontade de ver merda, não, né? Xixi. É fazendo merda que se aduba a vida. Se pegarem um atleta fraudulento, irritam uma nação inteira. Se não encontram uma trapaça que depois aparece... Se não encontra merda nenhuma, melhor. É melhor. São acusados de incompetente. Ah, tá. Então só porque aquela... Aí já entrou o quê? Só porque aquela mulher lá da natação que tinha barba, agora ela usa... Vai dizer que é homem. Ela usa... Só porque é Dinancy luta... Só porque a Dinancy tem pinto. Ela é homem anabolizante. Que luta na parte feminina. Eu acho um absurdo falar esse tipo de coisa. Eu acho o serviço desse cara muito digno, cara. Porque os caras estão mexendo no xixi a todo momento ali. Eles estão numa parte íntima das pessoas. Sorte que é de urina, né? Imagina se fosse de fezes. Ah, puta, tá na mesma, né? Enfiar a mão na bosta, no xixi... Né? Bosta pra merda, meu amigo. É um espacinho de 2 centímetros. Ó, é isso daqui, depende do tamanho do seu pau. A todo momento ele tá tão junto. Muito bem. Nossa, olha que profissão idiota. Especialista em ausência humorista de gravidade. Especialista em ausência de gravidade. Amarrados de cabeça para baixo, esses profissionais garantem a segurança dos astronautas. Olha aí, hein? Você pensa que o astronauta é o primeiro aí lá? Não, tem um cara testando antes pra saber se o negócio flutua. Tem um cara pra se fuder lá antes. Tem o cara que se fode antes. Esse cara ganha 300 por mês. É o cara que não é lembrado, né? É o dublê de astronauta. Nada mais é que um dublê de astronauta. Eles estudam os efeitos sentidos pelos astronautas que vão ao espaço, passando a ter inchaços, atrofia muscular, degeneração óssea. Nossa, olha que emprego. E tá valendo a pena? Tá valendo, esses são os benefícios. Você ganha vale transporte? Não, vale, você ganha inchaço no saco. Saco inchado, atrofia nos músculos. Meus ossos, tá foda, cara. Esse que você tá ganhando aí. Meu amigo, quebrei meu braço. Isso que você tá ganhando aí, ó. Bom emprego. Cara, tem suas vantagens. Emprego bom da puta, né? Que ganha pra se fuder, né? Eles são inclinados de cabeça para baixo no ângulo de 6 graus para ficarem 21 dias inativos, restringindo o uso dos músculos e aumentando o fluxo de sangue à cabeça. Sensações similares. Você ficou um tempinho assim, né, Márcio? Hã? De puta cabeça, né? 2 anos assim? Aí, né? 2 Técnico de segurança da Microsoft. Ó, agora eu senti uma resposta aí. Deve ganhar bem. Eles recebem mais de 100 mil e-mails. E-mails que eu já li esse papel, que foi eu que fiz a pesquisa. Se fodeu. A cada uma delas significa que há problemas no produto do império da Microsoft. Então o cara fica lendo e-mail. Porra, ele faz a mesma coisa que eu e ganha bem mais pra isso. Porque eu fico sentado lá no serviço. Ganha, o fato de ganhar já... Já é mais que eu. O cara ganha 10 anos, já é mais que eu. Porque eu fico em casa... Eu pago um real pra me ver meu Orkut, pra ver 100 mil... recados. Porra! Tá bem. Que é popular, é esse, né? Que porra, popularidade. É a vida, né? O podcast fez isso comigo, né, meu amigo? Preparador de material de aula de ciências. Eles matam, cortam e engarrafam os animais que as crianças cortam em suas aulas de ciência na escola. São 8 horas por dia respirando substâncias tóxicas usadas para preservar tecidos de animais como sapos, gatos, pombas, tubarões e até baratas. Olha aí, hein? Emprego bem valorizado. Emprego bom. Que vem crescendo no mercado. Que dá futuro. Ele e o mercado da cosmética estão pau a pau. Que dá futuro. Você tem uma profissão. Você vê um crescimento. Você fica viciado em xerocaína. E olha aqui, o cara mata sapo, gato, pomba, até barata. Esse dia que apareceu uma barata aqui, o Thiago subiu na mesa, que nem uma bichona, não servia pro emprego. Claro não, mas você não queria pagar pra ele, né? Que é mata de graça. Vai ficar matando de graça. Sabendo que tem gente remunerada pra fazer isso. É verdade. Thiago, você tá certo. Meu amigo, a vida são feitas de oportunidades. Pra você que saiu correndo atrás da barata pra matar, eu aqui pensando, não e a tô ganhando nada pra isso. Que brasileiro não tem esse negócio não, meu amigo. Brasileiro mexe nos vivos. Ó o sapo, vamos aproveitar a aula de biologia. Tinha um sapo aqui embaixo outro dia. Aquele dia que nós gravamos aqui, o pessoal você vai ouvir aí, vai pra frente, nós gravamos sobre histórias infantis aí. O Afonso quase deu um pulo aqui, a gente tava saindo, tinha um sapo, mas era um sapo. Era uma criança que tava ajoelhada ali no chão, porque aquele bicho tem uns 80 centímetros, aquela porra. Não, eu tenho medo de sapo, cara. Eu não tenho medo. Tenho pavor de sapo. Pavor. Respeito o sapo. Ele faz o serviço dele, eu faço o meu. Eu estamos falando sobre emprego. Ele fica ali comendo mosca. Eu compro a ideia. É um ótimo profissional. Ele passa bem. Viu o tamanho daquele sapo, bicho? Caralho, aquele sapo. Ele deu uma linguada. A criança que tava brincando ali. O meu sovaco depilou, bicho. Depilou meu sovaco. Ele joga leite de cabra, não joga leite de sapo, não. Especialista em lixo. Eles vão aos lixões coletar material para analisar os padrões de consumo da sociedade contemporânea. Ah. Verdade, sabia? Isso. Mostrou no Globo, repórter? Não mostrou no Globo. Vida saudável ou vida animal? Quando eu fazia faculdade, tem um cara. Ele pesquisa o lixo só para o quê? Para ver qual produto você está pesquisando. Aí eu pensei, não é mais fácil você ir no mercado a hora que o cara está comprando e fazer uma pesquisa? Você quer ver no lixo para ver se ele vai comprar aquele mesmo? Quer dizer, você ganha para mexer no lixão. Você ganha para ficar lá pesquisando, sabendo, para bisbilhotar a vida dos outros. Ó, tem gente que Ganha sim também, só que aproveita e pega as latinhas e vende. Aproveita pra ganhar mais, mais ligeiro, é. Cara, um pouquinho mais ligeiro. Esterilizador de elefantes. Opa, escapou aí, hein? Sem querer que... Tem um sapo aqui na mesa. Tem um sapo e tá brabo. Sapo cururu. Um testículo de elefante tem mais de 20 centímetros de diâmetro. Caralho, que bolão. Que é a bola do Rick. Imagina a porra dele. Ah, não é bola muito diferente cheia. Do meu, não. Não, ah, não é muito diferente tá da tua bom. Cabeça. Fica protegido por 2 polegadas de pele e 10 de músculo. Caralho, que saco forte, hein? Que saco é esse, né, velho? Por isso, o equipamento usado para... A caixa de metal. É, cara. Vamos guardar dinheiro lá. Olha o novo cofre, saco de leve elefante. De leve elefante. De leve elefante. Por isso, o equipamento usado para esterilizar um desses animais é pesado e de difícil manejo. Furadeira. Especialmente porque os bichos não ficam muito felizes com o tipo de operação que realizam neles. Não, vão mexer no aqui que fica a minha feliz. Bola, quer que fique a bola, quer que fica bom. É que eu fico feliz, cara. Monobola, é. Monobola. Monobola é monobola. Foda. Oceanógrafo. Essa... Ó, esse daí eu tenho uma amiga minha que faz esse negócio. Sério? Aí. Só explica isso que ela nunca explicou pra mim. Esses profissionais só têm notícias ruins todos os dias. Superpopulação de peixes que acabam com espécies em 40 anos, o fim dos recifes de corais, zonas mortas sem oxigênio, crescentes, aumento de dejetos plásticos jogados no mar. É difícil gostar de um emprego assim. Então por que que estudou 4 anos? Você tem a escolha antes ali, meu amigo. Você não é obrigado a fazer isso. Pensa bem. Então, aí, ó, essas profissões, tem mais uma ali uma pra finalizar. Eu quero deixar, porque agora eu fiquei revoltado. Vai, fala aí, Afonso. Eu quero que você leia essa última profissão. Eu vou ler uma última antes. Guarda aí que você tem pra falar, então. Eu tô muito revoltado agora. Mergulhadores de risco. Ó, essa profissão é profissão... Profissão perigo, não é? Profissão valorizada aí, ó. Mesmo usando equipamentos e roupas especiais, esses profissionais mergulham em esgotos, em reatores nucleares, em derramamentos tóxicos. Opa. Litorais perigosos. Eles são convocados para limpar o ambiente de substâncias tóxicas e vivem diariamente as riscas de um vazamento que pode lhe custar a vida. Tipo assim, o Petrobras vazou óleo lá, e os caras vão fazer limpeza, fazer todas as paradas. É um auxiliar de serviços gerais da aquático aí. É, bem remunerado, né? Bem remunerado. É diarista, dizem diarista que, aquática dizem que, aí. Dizem que abre muitas vagas, porque a maioria morre dentro da água, mexendo essas porra. O quê? Eu vou ficar, eu queria fazer deixar meu currículo. Ah, cara, deixa o teu currículo. O quê? Morreu mais um? Não, cara, acabou de abrir uma vaga. Deixa o currículo lá que abriu uma vaga, a gente liga. Que gerente? Que a gente liga, o cara vira as costas, de repente toca o telefone. Cara, você já saiu. Você não saiu, volta aí. O cara pergunta quanto que eu ganho. Ele só salubridade. Isso é mais nada. Tem um do filme dos Simpsons, aparece que chega uma hora que o Homer, ele joga um negócio no lago, aí a água do lago do Springfield fica bem manchada lá. Aí vai o pessoal fazer a limpeza, quando o pessoal tá saindo, assim, a roupa dissolve sozinha, assim, sai inteirinha do corpo, fica sai pelado do negócio. É mais ou menos isso que acontece ali nessa profissão aí. Profissão de risco. Profissões de risco. Eu já vi no Globo Repórter profissão de risco. Profissões de risco. Pra você, o que é uma profissão de risco, Thiago? Porra, qualquer uma, por isso que eu não me arrisco a trabalhar. Qualquer profissão pra mim é de risco, por isso que eu fico em casa. Profissão e risco andam juntas. Você, Márcio. Cara, uma foda que eu vi que acontecendo várias paradas, esse limpador de prédio, sabe? Que daí bate aqueles ventos nos andaimes, os caras, porra, ficou que nem um ioiô, cara. Foda, velho. Fica que nem um ioiô. Fica que nem um pogobol. Eu não teria coragem, cara, através disso. Não, é muito. Eu tenho pavor de altura. Tenho pavor de altura, não sei nadar, é só um bosta, cara. Tem 1,82m, já tem o cagaço da porra. Não. Da minha altura, você imagina se for mais alto que isso. Você olha pro chão da vertigem. Olha pro chão, já começa aí pra tontear ali. Não. Era pra ele trabalhar no segundo andar de um prédio, ele falou, não, melhor não. Pra vir gravar aqui, que eu não gravar, subo na hora. Pra subir escada, que subir escada, mano. Mas chega subir 4, é o de menos, o pior é descer. Mas chega às 4 porra. Pra gravar às 8, ele vai subir num degrau por hora. Só dá dica. Então ali, o cara você vem reclamar, eu tô revoltado. Tá revoltado, Eu revoltei porque esse programa eu posso pensar minha opinião. E o Afonso se revolta rindo, né? Ele se revolta com um sorriso nos lábios. É cínico, é cinismo. Ele é cínico. Não é cinismo, Magrelo é cínico. Não é cinismo. Você ri pra não chorar. Tem vezes na vida que você tem que engolir o choro Seu pra não orgulho. Soltar o riso. Alguma coisa assim. Você, eu dei orgulho, gostei dessa aí. Vou usar mais vezes. Assim, nego vai lá e faz faculdade 4 anos, faz pós-graduação, faz mestrado. Pós-graduação. Você tá me atrapalhando aqui, meu raciocínio. Faz pós-graduação. Pós-graduação. Aí faz uma pós-graduação, bota o chapéuzinho na piroca ali. Faz pós-graduação, faz mestrado, doutorado, pirocado, faz porra, tudo aquela porra. Aí chega, fala, ai, eu não gosto do meu serviço. Pau no seu pau cu. Bem na rodelinha, sabe? Bem na entradinha, na bordinha. Nessa flor de couro que brota tem que ter nos berceus. Uma ênfase aí, ó, pau no seu cu. Bem no meio do olho. Porque você vai estudar, você sabe o que você vai fazer no futuro, meu amigo. Não vem me... Ai, Afonso, eu não gosto do que eu trabalho. Vai chupar um canavial de rola, né? Não gosto de cu, é rola, meu amigo. Vai tomar no seu cu. Vai assoviar com os lábios da buceta. Vá, sube, olha, passou a gostosa ali embaixo agora. Pena que vocês não puderam ver. Perderam, passou então, a vizinha do baixo. Pensa bem, vai lá e pesquisa, profissão. Vai no Google. Joga no Google, joga se no você Google, não sabe, você falar, Google qual SA. Qual profissões é a melhores? Gente, nossa, professor gente, de português, hein? Só pra deixar bem claro o que eles estão falando: Google, G-U-G-O-U. Google, vamos lá. Wikipedia. Wiki. Então, tomou na orelha aí, que eu falei agora, tomou na orelha. Levou esse puxão de orelha? É. Tomou esse tapa na cara. Não é só, vamos dar uma risadinha com o Afonso, com o Thiago, com o Márcio. Com o Márcio menos, né? Com o Márcio menos, né? O cabecinha de nós todos. Não é, né? Essa risadinha. O ceninha. Eu peguei uma listagem aqui que eu não sei de onde surgiu. De qualquer forma, vai nessa. As profissões mais confiáveis do Brasil. As confissões mais fiáveis. No programa passado, não sei se você viu, o Afonso foi falar na Idade Média, ele falou um negócio total... É que ele foi falar do Gato Preto, aí ele gato falou... Preto. Gato Preto. Gato Preto. Moedja. Na Idade Média. As profissões mais confiáveis do Brasil. Do Brasil. Vamos à primeira. Aí. Não, quinto lugar, tem que ser mistério. Quinto lugar. Não, tem que começar da primeira. Vamos fazer uma primeira, uma... Não, faz o quinto, quinto lugar, então. Quinto lugar. Jornalismo. Jornalista, tá aí, uma confiável. Confiável. Você, no que é baseado o que, seu dia a dia? O que a Sônia Abrão fala é confiável? Nas mortes, sim. Que a maioria das vezes aconteceu, se não aconteceu, vai acontecer. Uma pessoa que não sabe o que tá falando, ela é bem confiável. Ela aí, é bem ó. Confiável. Pra uma pessoa pra uma mulher que fuma maconha, que toma cogumelo do sol todo dia, é uma maconheira aí, sabe o que fala aí. Ó. Então, jornalismo é, por quê? Porque você baseia tudo que você vai fazer. Tipo, será que tá trânsito? O jornalista falou que sim. Então eu não vou pensar. Será que vai chover? O jornalista que pegou o metrô... É jornalismo, sim. Olha lá, passou quinto de novo. Lugar. Se tem o... Se você sabe o que aconteceu no Haiti lá... No Chile. Foi graças como a quem? Como você saber? Graças ao jornalista. O Pode Rico falou. Ao teu parente haitiano? É. Aquele rapazinho que mora lá. Que é... Então, pensa bem, jornalista. O Marcos Uchoa. Vou fazer o Marcos Uchoa. Que ele se pode. Ele é o jornalista que se pode. Fátima Bernardes, eu ia misturar o William. Fátima Bernardes aí, o Zeca Camargo. William Bernardes. E Fátima Bonner aí. Você acha que é a Fátima Bonner? Patrícia não, porque Poema, ela não sai de lá. Ela tá na cadeirinha ali com aquele laqueiro na cabeça ali. Ai, que. É, você acha que é. Ó, quem que é o teu domingo? Quem que faz teu domingo? Patrícia Poema, rapaz. Patrícia. É aí, ó. E o José Carlos de Camargo. José Carlos, Zeca Camargo. O Amorinha lá. Zeca Camargo e Luciano, né? Zeca Camargo. É teu irmão dele, o Luciano lá, que canta. O Amorinha lá. Olá, tudo bem? Tá ligado, Amorinha? Olá, Amorinha. Tudo bem? Amorinha. Olá, tudo bem? Então é eles que nós se baseamos a nossa Fernando vida. Henrique Amorinha lá. Isso. Ana Hitman. Assassina 47. Ana Hitman. Então, Hitman. Jornalismo confere, até porque eu vou fazer... Tica aí, você que tá acompanhando com a sua agenda, tica aí. Quinto lugar, jornalista, esse confere. Confere. Esse pá, é, bateu. Beleza. Quarto lugar, professores. Professores. Filho da puta falar mal, tá, vai apanhar. Que sabe, tu não sabe que eu sou professor também de informática, então... Eu gosto... Depende, tem um professor de... Tinha uma professora de física minha, Que eu acho que ela não tá no quarto lugar, nem daqui, nem na puta que eu pareço. Eu pego aquela filha da puta no meio da rua, meu Deus, não faço nada porque eu tenho medo dela. Mas ela era uma puta professora. Eu gosto de professora, eu gosto de português, cara. Eu gosto de português muito mais que matemática. Eu também, eu aprendi muita coisa com professora de português. Professora de português, eu sempre gostava porque eu sempre tive problema com matemática. Sempre tive problema, português não. Porque português eu se cuido. Português eu se cuido. Mas agora matemática? Ah, matemática eu tinha problema danado. Nossa, mas não. português sempre se cuidei pra não falar errado. Não, português. Porque até não. Minha mãe falava, tem que se cuidar. Não, falava, cara, mas aí cuido. Que tá. Eu se cuido aí pra não falar errado e tal. Eu não tenho problema com a língua portuguesa. Eu não tenho, não. Cara, isso aí. Eu também. Os meus problemas com a língua portuguesa só diz respeito a mim. A mim mesmo. São seus problemas, não são nossos. São meu a mim mesmo. É mais melhor vocês não se intrometerem. Ah, e não acorrege, tá, não. Professor é o que forma. É o que te ensina o A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. A-E-I-O-U. Você sabe o que é A-E-I-O-U. Aí, ó, um é o quê? É dois. Quem você pensa sozinho, com o Google? É. Com a tua máquina, com a tua televisão, assistindo Cocoricó? Teu jogando cu, rapaz. 5-1. Os professores falham. Vídeo programa passado. Você falou que ensina ABCD, não sei o quê, mas você só sabia até o F, sonhos. Sabia o F quase. Do G pra eu só sabia do G pra frente. Então, G pra cima. Mas você... o professor ensinou, ele fez a parte dele. Isso é compartilhar ensinamento. Ele tentou, se a gente não aprendeu, já não é problema. O professor dele. Que jogou giz no aluno, ele não tinha um. Ali, ó, pô, se eu jogar o giz agora, mais pra frente ele vai ser alguma coisa. Ah, vai. É. Também é traficante. Cheirou. Virei humorista aí. Virou humorista. Lembro que meus professores falavam, ah, o Afonso você é tão engraçadinho, você podia ser humorista. Não, eu sempre seguia meus professores. Sempre seguia, você falava assim, ah, você é engraçadinho, hein? Você é engraçadinho. Vai virar humorista, então. Eu fui. Não, eu não. Seguir conselho dos professores é muito bom. Eu sempre seguia quando eles falavam, vá pra fora da sala. Tem que seguir. Eu seguia. Exatamente. Tá bom, levanta e sai, eu saía. O Afonso não vai ser merda nenhuma. Ah, esse Afonso só fala merda, não vai ser merda nenhuma. Agora eu olho pra trás e vejo, cara. Não é que eles acertaram. Não é que eles tinham razão. O professor sabe o que fala. É confiável, hein? Então, exatamente. Então, professores... Confere. Confere quarto também. Lugar. Marca na sua agenda aí, então. Quarto lugar. Quarto lugar, professores. Muito bem. Chuchuzinho de giló. Terceiro lugar. A profissão de Diego Paiva. Que ninguém vai saber quem não, é. Não, foda-se. Médico. Médico é bom aí, ó. Claro, se não fosse, é bom. O que seria de nós sem o que seria da sua hemorroida sem ter aquele médico pra enfiar o dedo no seu cu aí, ó. O que seria da sua hemorroda? Não seria de uma roda. O que seria da sua hemorroda aí, ó? Tá um círculo, né? O que seria do SUS sem os médicos? O que seria da nossa gripe? O que seria da... Você acha que é fácil ser médico? Então eu tô gripado, é que alguém me receita alguma coisa do, boa aí. O que seria das doenças sem os médicos? É. Pensa bem. Fica aí no ar. Fica pra você reflexionar aí. Terceiro lugar, médico. Confere. Muito bem, confere. Vamos pro primeiro lugar. Vamos pro primeiro. Que a piada só funciona com o segundo. Não, mas não é o que deu pra deu porque pra já vai fazer um suspense, porque o segundo vamos é bacana aí pra você. Beleza. Você tá tentando adivinhar qual que é o segundo lugar. Se fudeu, porque se não fudeu, vai. Nós vamos falar o primeiro, né? Vamos falar o primeiro. Primeiro lugar, o mais confiável, e agora sério, minha mãe respeita, chora toda vez que vê esses caras entrando em ação, que são os bombeiros. Ah, minha mãe também, minha mãe porque também, quando ela vê eles entrando em ação é porque pegou fogo lá em casa, né, meu amigo? Ela chora, ela fala, caralho, eu perdi! Perdeu tudo enchente, queimado. Vê bombeiro na enchente lá em casa também. Fogo mesmo você nunca vê, né? O bombeiro já chega lá. Fala, Afonso. Fala, beleza, caralho, de novo aí, cara? Ô, Sequinho, tem que arrumar essa casa aqui, hein? Tá foda, vamos aterrar. Pro uma guarita aqui, deixar um bombeiro aqui já. Eu trocaria o bombeiro pelo médico, acho que o médico é mais importante. Porque se você não tiver vivo, como você vai ligar pro bombeiro? Pensa bem nisso daí que eu pensei. Ah, o mais confiável. É mais confiável. Com certeza, né, cara? Eu não confio quando o médico fala que eu tô quase morrendo. Eu não confio. Agora, quando o bombeiro fala... E um médico que faz stand-up? Geralmente não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Eu vou pegar meu dinheiro de volta. É porque ele não ouve. E o segundo então, lugar, o mais... Não, mas bombeiro fechou, confiável, bombeiro é isso. Confiável pra caralho, confiável. Para caralho. Não, eu era confiável até minha namorada, ex-namorada trair com o meu amigo bombeiro. Eu confiava muito nele, então eu passaria ele pro terceiro lugar. Muito eu bem. Sou obrigado, agora ele... Então, em segundo lugar, que ficou o mistério aqui... Carteiro. Nada mais justo. Nada um mais cara justo. Que entrega sua correspondência errada aí, o ó. O cara que vem ali quase é mordido pelo cachorro, coitado do cara. O cara que bate palmo no dia de chuva. O cara que anda com a roupa amarela no sol, cara confiar, cara, mano. Que, não, vergonha, né, cara? Não, tipo assim, porra, andar o dia inteiro, beleza. Correr, levar com uma mordida e cachorro, agora, beleza. Agora com uma meia presa agora... no velcro do short, já andar, é. Andar já de é roupa azul, amarela é. E aquela calça azul, eu acho terrível. Eu acho muito confiável aquela roupa deles. Que eles parecem um potinho que de mostarda. Você sabe o que representa aquela roupa deles? Você fala, chegou o potinho de mostarda aí, ó. Vou pegar minha carta. Por isso que criaram e-mail, velho. Se dependesse do carteiro, ninguém recebia a carta, velho. É, você acha que criaram e-mail porque, esses carteiros tão foda, tão parando no bar, tomando... 50 centavos de cachaça. De cachaça, chega aquele bafo. Chega aqui, troca tudo as contas, minha troca. Conta atrasa por causa desse pau no cu. Por isso que criaram o e-mail. Eu não acho confiável. Eu acharia, em segundo lugar, eu colocaria, sabe qual? Humorista. Humorista é a pessoa mais confiável. Tá entendendo? Aí você pensa. Argumente, ali, argumente. Eu quero fatos, Não há argumentos. Tá, e que mostra o fato, o que, então. Porque, o que você espera do fateia. Quando você está pagando, porque não deixa de ser uma profissão. Humorista não deixa de ser uma opção. Profissão. Você dá o teu 20 conto, teu 30 conto, teu 50 conto no show do Rafinha. Caralho. Cara pra caralho. 10 no show do Thiago. Que tô começando. De graça aqui nessa bosta. É, de graça não pode rir. Aí você pensa o quê? O que, que eu quero que ele... Que ele eu quero que quero ele, que ele se me satisfeza. Me satisfaça. Me satisfeza. Beijo pra professora Paula, professora de português. Beijo na boca aí, professora. Se morreu, deve estar dando mortal dentro do caixão. Beijo na boca aí. Aí você espera, a gente essa vai lá e faz a tua. Nossa piadinha e você volta feliz dessa pra casa. Dessa boca que você sai palavras dóceis. Profissão, você acha, sucaradas. Você concorda comigo em segundo lugar, deveria ser humorista? Vote 0800 asterisco 0800 Afonso pra voltar no Thiago pra voltar pra eliminar no Thiago. Pra se quiser pra eu voto a cabecinha de nós todos zero a cabecinha. não é mais eu já passou com o Márcio. Essas foram as 5 profissões mais confiáveis. Exatamente. Bombeiro, carteiro, que eu não concordo, médico, professor e jornalista. Marcos o show aí. Só pra vocês, só eu peguei isso aqui por curiosidade. O melhor emprego do mundo. É aquele da ilha lá? Explica aí qual que foi. O britânico Ben Sotol. Ben Stiller. Depois de vencer um concurso onde tinha apenas 34 mil candidatos concorrendo à vaga do melhor emprego do mundo, pelo menos é como ficou conhecido o trabalho que esta figura abaixo... Ah, esse daqui não tem foto, gente. Mas só... Eu peguei... filme pornô? É? Quase. Na minha opinião, a melhor profissão é ator de filme pornô. Por quê? Vive transando e ganha pra transar e piroca de fora. Ah, pode ficar pelado que ninguém prende ele. Tá aí, velho, come geral. Come gostosa. É pirocudo, né, cara? Tem que ser pirocudo pra fazer essa parada. Não, e tipo assim, geralmente quando você tem um amigo e fala, comi todas, você não vai acreditar. Mas nesse cara, o cara te prova, né, cara? Você ainda vai pagar, você vai comprar um DVD ainda pro cara pra ver o cara trepando. Não, o cara ganha pra transar, cara. Você vai pegar o DVD. Transar, eu pago pra transar, ele ganha. Tá entendendo a diferença? Só tem uma coisa. R$150 de diferença. Tem uma coisa, você não vai assistir, você assiste o filme pornô com a tua namorada, eu fico com vergonha, porque os caras têm umas pirocondas ali, cara. Eu olho pra mim, acho que ela vai falar. Eu acho que um dos benefícios dele é envergonhar quem tá assistindo. E pra você aí saber se você tem uma piroca grande ou não, já diz Jefferson Todor, que participou do nosso outro programa aí. Ele fala que tira a roupa na frente da sua mulher. Se ela olhar pra você e falar, cacete! É que você tem uma piroca grande. É pirocudo, é até de filme pornô. Que foi o que não aconteceu comigo quando eu tirei a roupa, a mulher olhou pra mim e falou, ai que fofinho! Isso aí, eu não tenho a piroca muito grande aí, não. Então, deu pra notar, né? Porque se a mulher falou isso, continua a profissão mais melhor. Vamos lá. Tá aí. Com o melhor emprego do mundo, pelo menos é como ficou conhecido o trabalho que esta figura abaixo irá te trazer nos próximos 6 meses. O melhor emprego do mundo, além de ser bem pago, é para simplesmente fiscalizar a natureza e registrar isso. Quer vida melhor? Ben Sotral viverá em uma ilha australiana e trabalhará como zelador do local, recebendo recebendo só 110 são ele mil mais, dólares. Ele, 110 mil. Ele sozinho. São ele mais... Ele não, ele mais 12. Não, é ele Lost, sozinho. Você não tá falando de Lost? Ou seja, cerca de R$18.300 por mês. Que... Esse daqui. Mas ele vai trabalhar 6 meses. Aí você pensa bem, vamos pensar, pensa junto comigo. Tenta seguir minha linha de raciocínio, por mais que seja torta. O cara vai trabalhar 6 meses no melhor emprego do mundo. Aí ele vai sair. Aí ele vai trabalhar bancário. Se fudeu. Quando ele vai falar qual que é a sua experiência. Ele vai falar... O que você faz? O cara, sou o dono do melhor não sei o que lá do mundo. se fudeu porque eu trabalhei 6 meses no melhor emprego. Eu sou filho de Deus, meu amigo. Deus é meu pai. Fiscaliza a natureza. Tá entendendo o que eu sou? Eu sou gerente da terra. Não sou qualquer coisa. Eu ficava horas ali só olhando o mato. Olhando o mato. Aí entrava na água, molhava as canelas, assim, saía. Era eu Jesus na parada. Porra, era o paraíso ali. Era o Jesus paraíso. Era subgerente, tá entendendo? Tá entendendo qual que é o assunto? E eu cheguei ali nesse patamar, meu amigo, que é treino. É treino, bicho. Tinha very good player lá, very good soccer lá. Aí e eu ganhei. Agora você vem querer me... Agora você vem querer me oferecer o emprego de dono da Microsoft. Você vem chegar aí, você pega esse Bill Gates aí, manda ele enfiar esse troço no cu. Por que ele não vem me entrevistar? Você faz esse emprego. Por que ele não vem me entrevistar? Você faz esse emprego, não sei o que. Eu faço. Porra, eu tava lá. Eu tava lá, meu amigo. Eu tava lá. Eu nadei no paraíso. Eu comia maçã. Você nadou no vulcão? Eu comia maçã. Eu comia maçã, foi foda. Eu comia maçã. Eu troquei uma ideia com a cobra. Tinha a cobrinha lá, eu falei, rola uma maçã aí. Rola uma Eva pra mim. É lenda, o máximo que deu foi gases, né? Meu amigo. Foi. O cara trocava. De lá, e ó, meu amigo, eu peidava no serviço, tinha ninguém pra me mandar embora. Porque eu sou foda. Eu podia peidar no serviço. Eu acordava meio dia, eu acordava só pra dar uma olhada e dormia de novo. Aí entrava ali na água, molhava as canelas, saía. Ficava ali deitado, parecia uma coxinha milanesa. Você vem falar, você vem falar ali, entreguinho. Tava um bifão milanesa na areia ali, com frangão, com farofa, eu tava lá. A esposa desse cara deve ser muito mala, né? Deve ser muito, muito cheia. Ó, ficava falando que tinha uma ilha dela. Além de receber essa pequena fortuna, Ben irá ficar famoso, pois uma de suas funções é passear e navegar de barco pelas praias paradisíacas da região e escrever sobre suas experiências na ilha em um blog, publicando fotos e vídeos. Agora, imagina a quantidade de mulher que vai correr atrás desse cara. Ali, se deu bem, Ben. Ben, vai comer entendeu alguém. Entendeu o trocadilho aí? Vai comer alguém. E tava lá. Vai comer alguém, Ben. Ele tinha que postar lá no Orkut. Eu sozinho, Jesus. Ele é tudo, eu Jesus. Eu Jesus. Adão Deus tava. Deus santo. Adão tava lá cagando ali no matagal, mas tava aqui na foto, ó. É. Só porque postando foto Jesus do nada. Jesus pegando uma onda. Jesus e seus óculos escuros subindo no coqueiro. Vamos lá. Eu jogando areia, colocando areia no cu do Adão enquanto ele tava dormindo. Sacaneando, sabe? Tá aqui Adão com o rabo cheio de Colgate aí, ó. Cara, o melhor emprego do mundo. O cara 6 meses. Mas depois o cara se matou, né? Você tá sabendo? O cara vai se matar, né? Se matou, não aguentou a pressão. Mundo assim. Não dá pra viver. Depois você viveu 6 meses ali com companhias agradáveis ao calibre de Jesus. Continuando aqui então, um pouquinho agora do que a Dani mandou pra gente. A Dani também tá contribuindo, ela praticamente é a quarta elementa então, do. Vou passar do o número da conta do programa, dá uma contribuição dá aí também. Também pra mim. Aproveita, é boinha a ideia de você contribuir aí, né, Afonso? Boinha essa ideia. É quase uma igreja esse programa. Boinha. Daniela Cosmoveg, onde começou essa droga que chama emprego? Os primeiros indícios de trabalho. Olha só, deixa eu. Tá. Caralho, apavorou a Dani com as ideias. Onde começou essa porque... droga que se chama emprego? Não. Ela pegou lá nos primórdios, ela não tinha. Ela sabe que a gente gosta de explicar, de pá, pum. Ó, foco. Olha aqui, ó. Você olhou, eu quero chegar ali. Pá! Foi, virou, foi, é reta, traçou ó, reta. Tipo, ó, sabe? Atravessa, cara, jogo traçou de reta, vai, traçou reta, traçou vai. Traçou reta, vai. Viu um pontinho vermelho, nem liga, passa reto, né? Passa, tu viu um pontinho vermelho, segue. A vida são feitas... Nem dá bola. A vida são feitas de objetivos. Olhou, vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vamos lá pros primórdios. Os primeiros indícios do trabalho são encontrados na Bíblia. Em Gênesis, após Adão desobedecer às instruções de Deus. Como Adão não cuidou direito das terras divinas, teve que trabalhar. Adão teria de plantar, colher, enfim, produzir tudo para sua subsistência. É mais ou menos a história do que nós acabamos de contar do bem. Ele vai ficar seis meses ali, ó, só cuidando. Não vai cuidar direito? Vai trabalhar, filha da puta. Vai capinar. Vai plantar batata. Ah, é? Pentear macaco. De tua face tirará teu sustento. Nós ia morrer de fome. A gente começou na face e já chegou na bunda já. Essa latinha nossa, tem gente. A gente começou tirando o sustento da face e já tá tirando o sustento da bunda aí, ó. Só fica pra você reflexionar aí. Tá usando o corpo inteiro pra tirar. Daí em diante começou essa exploração mundial que se chama emprego. Emprego pode ser bom em alguma hipótese? Sim. Não. Você pode trabalhar no McDonald's. Quem que falou? Daniela Kosmoveg. Não pode ser bom. Se é bom, sim. Um negócio que começa com trabalho, não pode ser bom. Quando se trabalha por hobby, como por exemplo, artesão ou aqueles hippies, que com certeza não tem só aqui em Belo Horizonte, que ficam vendendo aqueles brincos, pulseirinhas de linha, enfim, qualquer um desses balangandãs. Ah, não é trabalho, vamos dizer a verdade. Humorista. Vamos ser sinceros. Também não é. Agora não, vou pegar na ferida. Humorista não, meu amigo. Você sabe o quão difícil é escrever uma piada? Você sabe como é difícil escrever? Você tá diante... Principalmente pra mim. Você sabe o quão difícil é fazer 10 minutos de show, ganhar 300 reais? Você sabe o quão difícil é... Você sabe como é cansativo acordar meio-dia e jogar Xbox? Você sabe a vida de um cara chegar lá, badalação, você entrar no bar, todo mundo chegar, a mulherada ali, você faz a cana, faz eu rir, é engraçadinho, eu vou dar pra você que você é engraçadinho, não acontece. É difícil, meu, você vem querer falar agora. Ainda mais que é difícil pra mim, pro Afonso escrever pra duas pessoas que não sabem escrever. Pra duas pessoas. Você sabe como é difícil? Você sabe como é difícil? A gente criar, a gente chegar lá e falar 10 minutos de merda e todo mundo dá risada. E a gente ganhar pra isso, você sabe quanto é difícil. E você vem querer falar, você vem querer... Thiago... Tá querendo humilhar a profissão, meu amigo? Quando você tá lá no banco, sentadinho lá, trabalhando no banco, lá, enquanto eu tô 10 minutos, eu só consegui 10 minutos de emprego, meu amigo. Agora você vem querer justificar. Ficar jogando. Tem todo um negócio ali, um ritual. Uma preparação, você estudar. O Thiago falar o negócio, faz. Não, terminamos o primeiro ano, não merece. Tipo, só porque eu não terminei a primeira série, não terminei. Caralho, chega, porra. É difícil, pau no seu cu. Se Deus quiser, eu vou mudar de emprego. Se Deus quiser, eu vou passar a fazer 40 minutos e ganhar 5 mil. Vou fazer meu solo. Aí o bicho vai pegar. Porque eu vou trabalhar muito. Uma hora. É. Ser piloto falar, como o Marcelo. Um cara feliz. Aê, depende que nós já tínhamos aberto essas aspas. E se ele é piloto de... caminhão de lixo. Aberto essas armas. Você quer pegar, você quer abrir outra coisa dele já, né, cara? Não, você que... Ah, eu não, é o do piloto. Piloto? Do que ele é piloto? Não sei, cara. Marcelo, comenta aí então depois. Você é piloto do cara, quê? Cara, pra nós, você não é piloto bosta nenhuma. Eu vou abrir meu coração pra você aqui, Marcelo. Enquanto ele não trouxer o iPad do Afonso, ele vai falar mal. É piloto de cué rola, Marcelo. É, pau do seu cu. Você pilota meu joystick. Vem aqui jogar meu Atari aqui, você vê. Vem jogar meu Pac. O Atari moderno, porque tem um manche e dois botões, né? Tem dois botões muito, aqui. Tem até pelo no botão. Ó, Marcelo é piloto de NASCAR. Pra dar uma sensação real quando você tá jogando Donkey Kong, né? Trabalhar na Google. O prédio da Google mais parece uma faculdade. Você vai trabalhar de chinelo e bermuda, tem o Nintendo... Puta, essa eu vou ter que corrigir ela, que ela colocou. Tem um Nintendo Will. Isso certinho, Daniele. Aí vem corrigir. Aí vem corrigir nós aqui. Aí fica na comunidade. Um monge. Aí fica lá um monge. Agora eu achei teu ponto fraco. Hein, Will Smith? Aí, eu vou jogar Nintendo Will. Nintendo Will só tem lá no prédio do Google, meu. Nintendo Will. Eu nunca vi aí, Cosmovec, Comovesga. Agora me deu o direito de tirar sarra aí. Me chama de monge, escreve Nintendo Will aí. Que isso daí, esse do emprego, não é só da Google. Esses caras de, tipo, publicitário, tá ligado? Eles são muito cheios, cara. Tipo, os caras... Relaxa, goza. Eles estão aqui, ó. Eles vão pro café, tá ligado? Abre os notebook deles e acha que estão trabalhando. Não, muito trabalho, mano. Trabalho muito difícil. Trabalha. Tá fazendo sexo virtual, né? Tá fazendo sexo virtual. Tá no Orkut, lá no Twitter, vem falar que tá trabalhando. É pra fazer. É modismo o nome disso. Pra mim não pode. É que a menina ouvinte também do programa é caipirinha. Ela fala que no programa dela, no trabalho dela, é muito ocupada. Mas ela tá tweetando de 5 em 5 minutos, né, meu amigo? Nossa senhora, ela tá 10 segundos, ela tá lá, tweetando. Ela entrou na lista mais influentes. Tanto que ela tweeta aquela bosta. Tá louco. Trabalhar na Pixar. Semelhante a Google, fazendo desenhos politicamente corretos. Sim, mas só jogando ali dentro do Google. Aí já entra o quê? É fácil, o cara tem que ser talentoso. Tem que ser talentoso pra caralho. Já viu alguém que desenha, mais ou menos, desenha Dragon Ball no caderno, vai desenhar na Pixar? É. Falou, ô seu Pixar, seguinte. Maurício, chega aí, seu Pixar. Pixinho, chega aí. Vou chamar de Pix. Pode chamar de Pix? Pode chamar de Pix. Pix. Senta aqui. Tá vendo meus traços aqui? Senta aqui no meu desenho, vem aqui meus rabiscos. Tá vendo? Tá vendo que eu desenho um jogo da velha bacana, né? Tá vendo? Tá vendo rabisco? Tá vendo meu rabisco? Se eu estiver vendo, eu já mostro aqui, ó. Então, tem um emprego pra mim. Tem um rabisco em circo aqui pra você. Tá vendo que é tudo festa, que nesse emprego é tudo festa. Eu quero trabalhar essa porra aí, né, bicho? Quero um empreguinho aí. Eu quero esse emprego aí que dá pra gente rabiscar e jogar Nintendo Wii. É. Thiago, agora você e a farra. PlayStation. Você e a farra agora. É, fazendo política ou ser chefe e torturar seus subordinados. Subordinados. Isso. Aí, ó. Como é que é? Fica mandando subordinado jogar Nintendo Wii da lista aí, ó. Fica aí mandando jogar acaba Nintendo Wii. Problema. Fico jogando aí Mario Bros? Mario Brothers? Mario Brothers no Nintendo Wii com subordinados aí pra comover as gaias. É, ser chefe é um bom emprego. Vem com é sacaneei, vem se me é chamar. Que dá pra chamar emprego. Que ela fica na comunidade do Pode Rir só me zoando, eu vou zoar com ele, que ele não vai se você se vinga aqui. Comigo, e você vem e você me dá material pra piada aí, ó. Vamos lá. Agora trabalhos chatos tem aos montes. Os trabalhos mais clichês. Professora de jardim de infância. Aturar pirralhos gritando o dia todo no seu ouvido. Eu queria ser professora. Vou abrir professora? Professorinha. A Mari é, né? A Mari cuida de criança, ela coitada. Se fode. É? Ela gosta? Coloca a criança pra dormir, ele dá um. Dá um tapa na cara da criança. É. Fala, vá dormir, moleque do caralho. É, dá um remedinho pra dormir, 2 horinhas de sonequinha. Mais 2 dias de cocôzinho. Mais uma profissão clichê: corretor. Ter que bater todas as metas para receber seu salário. Ou seja, você tem que mentir, você tem que ser um vendedor, ator. Vendedor. Vendedor em geral, trabalhei de vendedor. Também trabalhei. Três vezes. No próprio telemarketing, você tem que bater meta aí pra conseguir ganhar alguma coisa. Vendedor, você tem que ser chato, né, cara? Você trabalha de ser chato, de vendedor. A nossa amiga lá já trabalha na C&A, parece, né? Ela trabalha na C&A, Dani. Eu já trabalhei na concorrente, eu trabalhei na Renner. E é complicado você ser vendedor na Renner, porque lá todo mundo, é a venda total da loja, ele divide igualmente entre todos os funcionários. Ou seja, então geralmente... Você vendeu 55 mil, bateram 60 mil, vai dividir, tipo... Não, divide igual, todo mundo vendeu a mesma coisa. Ah, a gente põe aí o seu Renner, hein? É. Vai chamar o seu Renner lá. É, só que o que acontece, por exemplo, pô, eu vou ganhar a mesma coisa que o caboclo ali. Então eu vou dar um pezinho pra trás, vou dar uma enrolada, relaxado, que eu fazia ganhar, muito. Vou ganhar a mesma coisa que ele mesmo. Eu trabalhei como vendedor em shopping. Pode ser que eu não trabalhava fala muito. Fala a loja bonita. Na DPR, na Lee Leves Coach. Eu vou dizer que eu não trabalhava muito aí, né? Eu entrava às 2, saía às 10, e das 2 às 10 só conversando. O ruim é que você tem que ser meio mentiroso, né? Porque a mulher tá com a calça, a mulher é uma gorda. Tá com a calça 38, check perguntando, calça, tá check, bonito, você check, fala, caralho. Tinha que ser uma calça número 48 pra ela, tava vestindo calça 36. Não, tá, eu, o que 36. Que você fala pra ela? Vai ceder. Ah, é a calça, ela tem um negocinho ali, ajusta. Vai ceder o quê? Ajusta. Vai ceder, vai dar certo? Ah, não, vai ceder. Vai a calça e o CD, tô. Vai ser essa calça aí. É, ou você vai ceder a ideia aí de que não vai servir, vai parar de usar essa porra aí. Gorda, vai ser. Você tem que ser muito. Só que tem a parte boa, por quê? Vou falar uma paradinha pra vocês aqui. Confessa aí. Porque tinha lá na Landa DPR, é que coisa de piá safado, moleque safado. Aí o provador... Puta, provador tem muita história. Era aquela cortina móvel, tá ligado? Cortininha. Eu deixava metade aberta, não sou bobo nem nada, né, meu amigo? Eu podia até não vender, só o lucro de estar vendo ali, eu já ganhava muito. Você viu muita mulher pelada? Você viu muita mulher pelada. Não, pelada mesmo, você viu de sutiã? Não, de calcinha, sem calcinha. Sem calcinha, você já viu? Calcinha grande. Bem grande, bem pulou grande, de circo. É. Emprego bom é o emprego do bolha. O cara do sexy shop, né? Que ele pode pegar suas coisas, pegar as coisas. Que achava que era tão preciosa pegou, que ela calçava, vestia um plástico bolha ali em vez de calcinha. É, profissões nem tão clichês. Ascensorista. Imagina o dia, todo mundo preso naquela caixinha que é o elevador, e se alguém solta um pum lá dentro. Ah, eu peido direto no elevador. Eu peido mesmo. Eu ainda falo, opa, peidei, hein? Opa, fui eu, hein? Não quero ninguém tomando. Eu sou sincero, eu peido e falo, não quero ninguém pegando aí essa a honra aí do peido. Fui eu que peidei, já quero deixar claro. Nem pegando a vibe, né? É, eu quero ninguém que vá curtir o peido de outro, rapaz. Peidar e já olhar pro cara. Nossa. aí todo mundo vai. O primeiro que levar a culpa, se fudeu. Gente, posso falar uma coisa? Hoje eu fui falar com o meu chefe, sabe que ele tinha acabado de peidar? Sabe quando tá o resquício do cheiro assim perto dele? Nossa, isso é horrível. Puta, isso não vale falar nada pro cara, você tem que falar sério com ele, foda, velho. Você tem que falar, fui eu. Ele, desculpa, chefe. Chefe, eu peidei, achei que já dava pra ver o cheiro. Porra, peido veloz e furioso aí. Tá, pra quem não sabe qual que é o peido veloz e furioso, você peida aqui, quando você chega lá na frente, o cheiro tá lá já, tá esperando antes. Essa porra. Atendendo em telemarketing, a gente já falou no começo do programa. Tá atrasado. Porra, ela começou a ganhar o programa aqui. Atriz ou ator pornô? Que vai que o seu companheiro de trabalho fede. Ou outros probleminhas do tipo. Nada. Aí é difícil ter uma boa atuação. Tamo dentro. Que nem tamo dentro. Literalmente, né? Literalmente, meu amigo. Ganhar pra meter. Que isso. Quem não quer? Um Vita gozada. Putz, esse último é foda, hein? Enfermeiro. Tem um velhinho de 95 anos que fez uma cirurgia na próstata e o enfermeiro tem que fazer tudo pro velhinho. Banho, limpar o número 2, ajudar o número 1. E essas coisas, cara. Como que é o nome como que é o nome dos pacientes, o número 2 e o número 1? Pegou a sacada, hein? É tudo improviso. Grandes profissões, grande ajuda da... Muito bem. Se eu lembrar de mais profissões bizarras... Ela faz o quê? Hã? Ela faz o quê? Ela trabalha na C&A, parece. Ah, tá tirando sarro de enfermeira, você trabalha na C&A. Trabalha na C&A, você é subordinado do seu Sebastian. Você é subordinada do Sebastian, você é subordinada aí do Sebastian. Subordinada. Jogando Nintendo Wii. Subordinada, né? Subordinada. É, subordinada aí, ó. Você é subordinada aí da C&A. Subordinada, foda. Vamos então ao TopCast. Vamos ao TopCast. E esse daqui, ó? Já foi? Ah, é. Você tá acompanhando o programa aí que você tá gravando ou foi? É o TopCast. Topcast. Topcast no ar, então, gente. Isso aí. Topcast, são os quatro alguma coisa, certo? Hoje, como estou falando de profissões, são as quatro profissões mais bizarras do mundo. Salvo os que a gente já falou. Profissões bizarras. Em quarto lugar... Técnico de coletagem fecal de animais de grande porte. Aí, ó. O cara tem que pegar fôlego pra falar a profissão dele, né? Tem que pegar fôlego pra mergulhar na merda, vamos falar a verdade. Esta profissão é muito recente e ainda está para ser regulamentada. O cara mexe na merda e não tá... Ninguém reconhece. Ah, ele quer que seja reconhecido. Você fala, amigo, seu trabalho é uma bosta, meu amigo. Literalmente. Essa profissão foi criada... Você é um bosta. Essa profissão foi criada... Pois era um trabalho que os veterinários menos gostavam de fazer por ser de altíssimo risco. Sim, com certeza. Você mergulhar na bosta, numa piscina de merda. Não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. O maior risco é se um elefante, por exemplo, na hora da coleta, resolver sentar. Ah, eles têm que... Nossa, eles que... Coletar na hora. Na hora, tipo... Na saída ali. Ele tá lá na baladinha, na barriga do elefante... Não. Tá lá a baladinha rolando, o cara já tem que estar na porta na saída ali já. Segurando. Se pega na saída, é ele. Aí já muda o nome, eles erraram. Ele é pescador de merda. Ele fica só esperando. Ele tá aqui, ó. Ele é a minhoquinha. O peixinho japonês. Não, ele é coletor de merda. Sabe quando você vai colher maçã? Que você põe na cestinha mesmo? Coletor. Fica assistindo. Coletor. Coletor. Coletor. É coletor, coletor. É coleta. É, não, é coletor, de colheita. Ah, então ele pega o fruto na árvore. Ele pega a ele merda vai lá fresca. No pezinho de bosta e pega o... Ó, essa merdinha tá fresca. Ó pelo cheiro, ó o cheiro. Ó. Nossa, olha, mas alô. Como que alimentaram esse... Essa aqui é uma safra excelente. Olha, isso aqui dá pra dar um copinho de merda aqui daqueles, hein? Cocô quente. Quentinho. Esse cocôzinho quente. Ah, coisa linda. Então, delícia. Então, os riscos dessa profissão. O maior risco de um elefante, por exemplo, na hora da coleta, resolver sentar. Fora quando um animal desses... Aí você já vai ter que ganhar uma remuneração maior, por quê? Vai virar um vibrador de elefante, né, meu? Ele vai sentar em você. Supositório de elefante. Supositório aí. De elefante. Fora quando um animal desses está com gases. Ah, imaginou aqui como é que deve ser? Você tá ali na que cara. Que da baleia já não é tão, tão confortável, né? Que aquele lá pelo da baleia, você vê a bolha, né, meu amigo? Você fala, vamos chegar lá perto, olha a bolha, imagina o elefante, você tá ali, o elefante solta um peido na sua cara. Não, vai saber se o elefante tomou no fital, né? Actívia. É, deram Actívia pro elefante ali, ó. Não, mas tá com preso. Não, mas sinceramente, pra quem tá na merda, um peido na cara é brisa, né, cara? O que, que é um peido pra quem tá cagado, né? Tá louco. Peidinho, peidinho nós todos. Um coice de um camelo também não é nada bom. Não, dá mais nas bolas, né? Mas qual coisa é bom, né, meu amigo? Qual coisa que é bom? Ah, do cabelo eu não gosto, mas não, do cavalo é gostoso. Ah, coisa linda de se ver. Eu filmei a última vez. Pedi pra filmar o meu, ó que beleza. O pior é quando a girafa está com prisão de ventre. Há a necessidade de subir em uma escada e retirar manualmente as fezes. Ah, é aquele que a gente viu que tinha foto lá, gente, do cara dentro do cu do elefante lá. Do cu do burro. É isso aí. Que nojo, meu amigo. Escada de periculosidade grau 5. Que é o seu grau mais foda. Ele vive literalmente com o cu na mão, né, meu amigo? Do sobre. E não é o dele, isso não. Você tinha um penteiro não, da dele. Boca? Falei que você ia chupar meu saco, Afonso. O Afonso tirando um penteiro da boca. Lisinho, hein? Cabelo do saco. Você usa seda? Tô usando seda. Seda ceramida. Passo bonzano. Gozano. Gozano. Em quarto lugar, mergulhador de esgoto. Um grande profissional. Bom aí. Boinha essa que profissão. Vai lá no mar pra ver coral. Não, pra que coisa melhor, mergulhador de esgoto, meu amigo. Sem dúvida, a profissão mais nojenta até agora. Ah, mais nojenta que colocar o dedo colocar no a cara no cu do bicho. Ah, tá bem, mas... É, mas é que no esgoto tem o cocô de todo mundo, né? Ah, e daí? Pô, e daí? É cocô tamanho normal. Eu tô pegando cocô na fonte. Eu tô indo na fonte ali buscar. Eu tô pegando cocô fresco. Eu tô ali no pé de cocô, no cocôzeiro. Não é no pé, no cu. Eu tô ali no cocôzeiro. Eu tô colhendo daí a plantinha ali, cocôzeiro, eu tô ali pegando fruto, meu amigo. Fruto tá verde, esse aqui ainda tá verde. Esse aqui tá maduro, caiu. Caiu. Esse aqui caiu porque tá maduro, eu fico assistindo embaixo ali. Ó. Cu duro, vai sentar com o cu duro. Vai correr o risco do bicho sentar em você ali. O mergulhador de esgoto, uma profissão de alguma cidade do México, limpa as redes de esgoto, tirando lixo, animais mortos, dejetos e afins. Bem desagradável, não acham? Eu imaginei agora, eu fiz a cena na minha cabeça. A do cu do cu duro eu não vi muito. Essa eu fiz, imagina o cara nadando, dan. No meio das merdas, e bate a merda na cara dele. Em câmera lenta, assim, o vídeo. E torta a boca. Bate uma bota. Coliformes fecais. Cheio de coliformes fecais. Olha, ele sempre tenta falar difícil e não consegue. Qualquer coisa é difícil pra Afonso falar. Segundo lugar do Topcast: cheirador de coliformes fecais. Não. Provador de caixões. Oh. Ah, essa é boa aí. Essa é boa. Provador que você fica deitando o dia inteiro ali. Deitado. Pode ler que eu vou fazer um adendo aí. Essa profissão é realmente muito sinistra. O provador morre cerca de 30 vezes por dia para sentir o conforto do último lar de alguém. São avaliadas caixões de super luxo, 5 estrelas, que deve ter agora dentro. Vamos parar pra DVD? Pensar. Você quer colocar um morto num lugar confortável com medo dele reclamar no saque? Ô, alô? Tá foda esse caixão aqui, hein, meu? Que esse travesseiro não é de pena de ganso, né? Não, mas peraí. Notei. Ah, cadê? Tinha um negocinho aqui que vocês falaram que tinha. Aqui. Tem uma ferpa aqui na minha bunda. Cadê minha telinha de LCD dentro dessa porra? Esse caixão aqui tá com ferpa, essa porra. Só um minutinho. Não é de mola, né? Só um minutinho, ortopédico. Senhor. Só um minutinho, senhor. Só um minuto. Espera que tem uma... Sua ligação. É muito importante não para nós. Não sou só eu que tô reclamando, não. Já falei com Jesus, ele tá mandando um negocinho aí pra mim. Ele manda lembranças pra vocês. Ele manda lembranças. O vizinho da Sepultura 4 ali, tu falou a mesma coisa, tá reclamando a mesma coisa. A vizinhança que tá reclamando muito, né? Bota o telefone pro defunto do lado. Aí você começa a ouvir o barulho. Pô, tô uma eternidade pra falar com vocês, hein? Ô, João, atende aí, cara. Não, tô meio morto hoje, cara. Hoje tô uma eternidade, né? Não vem com esse papo mórbido. Não fica com essa historinha aí de defunto, aí se fazer de morto pra comer o cu do coveiro, não, meu amigo. Eu tenho fatos. Eu não pedi um duplex. Caixão duplex. Então, ele só avalia super luxo 5 estrelas, luxo 4 estrelas, especial 3 estrelas. E o do Thiago? Simples, 2 estrelas. Econômico, 1 estrela. E caixote. Dia que claro. não tem estrela nenhuma. Para que pobre precisa de estrela num caixão? Ah, e já foi preconceituoso aí. Preconceituoso, porque... Quem que foi o filho da puta que escreveu isso aí? É, pau no cu. Pau no seu cu. Sabe que eu vou morrer num caixote? Vou ficar no caixote. Ficar no caixote. Negocinho ali, uma caixinha de papelão. De papelão. De fósforo. O profissional tem que ter muita atenção para não dormir no ponto e acordar no cemitério. Corre até o risco de ser enterrado vivo se der bobeira. Puta, sim. O cara que escreveu isso aqui. É, ó, que credibilidade que jornalista tem escrevendo uma bosta dessa? Cara, quem falou que tem jornalista que escreveu isso aí? Qual que é a fonte? Tá escrito aí o jornalista? Não tá Pedro escrito. Lemos. Pedro... que jornalismo. Jornalista de bosta, é obra aí. De estagiário, isso é obra de estagiário. Justo que jornalista se gordinho aí, jornalistazinho de merda. E se, aí, se o provador de caixão não se matar de trabalhar, ele já morre no lugar certo. É só enterrar. Ah, puta. Fazendo piadinha agora. Você viu que é. Todo mundo quer fazer piadas, agora só porque a gente virou faz moda. As piadas merda aí, todo mórbida. Mundo quer fazer. E morte você viu que tem uma só, que não é a pior profissão, que eu queria ter comentado antes, que é aquela profissão de esquentar cama de hotel. Ah, duvido que tem isso. Esquentar cama. Não existe. O cara existe, é pago pra existe, ficar 45 minutos deitado na sua cama. Não existe isso. Pior é essa mulher de mas ele não pode. É, o problema é isso, né, meu? Qual é o problema? Falou, eu contratei você, mas eu não lembro de. Minha mulher não era bônus, caralho. Desconto, pediu um desconto. Agora você comeu minha mulher, dá um desconto, né? Só que ele já comeu minha mulher, dá um desconto. Falou, vou te cobrar mais. Que porra é essa aqui? Que você, você tá comendo isso aqui, meu amigo? Tô fazendo, que você tem coragem. É do Imetro, é teste do Imetro. Aqui não passa no selo, não. Lá nos States, lá essas coisas. Lá nos States. Não, o cara não ganha é. Pra ficar 40... Na Inglaterra que tem, né? Inglaterra. O cara fica 45 minutos, só que ele tem que ir, tipo, com uma roupa que não passa o cheiro pra cama, tá ligado? Tem todo mundo. Beleza, eu tomo banho e deito. Nossa senhora, bicho. Como é tranquilo. Uma televisãozinha, 45 minutos. Eu assisto o primeiro tempo do jogo numa cama, vou pra outra cama. Outro quarto e assisto o resto. Eu já fui pesquisar qual a faculdade que precisa pra trabalhar disso. Administração. Não faz nada, né? Não fala assim, não, cara, nada. Eu sou formado em administração. Por isso mesmo, velho. Porque quando você nota-se, vai escolher... Nota-se, você formado vai em administração tá falando no programa aqui, né? Nota-se, tá aqui, ó, nota-se. É, deu pra perceber as coisas. Você já merda pode trabalhar aí de esquentador de cama. Hein? Porque você tá assim, ó, você tá ali no... Terminando o ensino médio. Você tá pensando, caralho, o que, que eu vou fazer daqui a uns tempos? O que, que eu quero trabalhar? Você fala, puta, não sei. Ah, então vou fazer administração. Veja e aí eu já fazia esse troço de esquentar a cama aí a vida inteira. A gente faz. Eu pelo menos faço isso. Esquentar pra você mesmo, né? Aqui em Curitiba é um pouquinho mais difícil esquentar a cama. Né? aqui é meio complicado. Aqui você precisa de 3 dias pra esquentar uma cama, né? 45 minutinhos. Ah, eu tô há 18 anos aí esquentando a minha. Então tá. Segundo lugar. Não, tem mais um negócio aqui. A única vantagem desse serviço é que quando o provador morrer, ele vai estar mais do que acostumado com a nova moradia. É, não tinha mais nada. Você podia ter não, passado para próxima. É, não já. Tem mais nada. Em primeiro lugar do Topcast. É segundo? Top. É que você não sabe contar, Afonso. É. Lá, é primeiro. Coletagem de animais, mergulhador de esgoto, não, provador de caixões. Tô te testando. Em primeiro lugar. Que é um eterno emprego. Te testar, mano. O nome da profissão é em francês: Fourguer. Ledor do Suvaco. Nada mais justo. Não é justo que cheirar suvaco aí. Profissão criada na França há alguns séculos com o intuito de testar os aromas dos perfumes franceses. As fungers, como são chamadas, sentem o odor das axilas. Por que fungers? Porque elas dão uma fungadinha exatamente. E, pô, francês não toma banho, né, meu amigo? Então, os únicos que tem que ficar cheirando, filho. Os únicos que estão usando perfume, os caras têm que ficar cheirando. Mas manda essas mulheres virem aqui, ó. 6 horas da tarde dentro do ônibus. Pega o Inter 2, 6 da tarde. Meu amigo. Vai pedir demissão, essa menina vai pedir dispensa. No Brasil não dá pra testar isso, Deus não. Mete Axe nessa porra. Não tem eles melhor. Eles só usam esse, eles só usam Avanço. Que porra, Avanço. As Fergers, como são chamadas, sentem o odor das axilas de hora em hora e anotam a durabilidade do perfume, sua fragrância, entre outras coisas. Testes físicos são feitos em várias cobaias humanas. E as amostras. Pior do que cheirar é você ser o testador, né? Ficar com o sovaco pra cima e ficar fazendo exercício. Ah, porque, honra, você ganha pra ficar aqui assacando. Calma, tem o cócega, velho. Caramba. Alguém chegar perto do meu sovaco, eu já vou. Ah, você é muito fácil olhar pra uma mulher e falar assim, ou você? Cheira meu sovaco aqui. Quem nunca fez isso pela namorada? Quem nunca abraçou e pá, meteu a cara dela no sovaco? Quem nunca peidou e trancou ela debaixo da coberta? Aí elas pensam o quê? Você tem que ver o copo meio cheio, né? Elas pensam, ainda bem que desodorante não vai no cu. Daqui a pouco eles vão criar aí a profissão. O cara de quatro, a mulher metendo no nariz. Vai! Valendo! Se fosse uma aposta, a pessoa que ficasse de quatro tava fodida. Nossa, com e estuprar, de nariz. Estuprar. Ela estuprar com uma cafungada, a pessoa ia processar o aposto. Testes físicos são feitos em várias cobaias humanas e as amostras variam do mais novo para o mais velho e do mais magro para o mais gordo. Sim, com esse gordo sou lá. Normalmente as furgues se aposentam por invalidez nasal. Mas, que foda, né, cara? Mas as que conseguem ficar por mais de 10 anos na profissão são chamadas de mestres del odor. Escala de periculosidade, grau 3. Tá aí, com ó. Certeza, né, meu? Vai cheirar sovaco? Vai cheirar sovaco? Leva prendedorzinho, leva as caras do gás aí. É ter um nariz grande, né? Pra poder cheirar bem, né? Uma cafungada vale por 10, viu? Não vai pegar narizinho, não é? Pega o Afonso ali, uma cafungada Deus dele equivale a 10 pessoas normais. Você aí de nariz. Um de cada vez, vai 10 em fila. Consegui sentir tudo essa porra aí. já é uma previsão de emprego pra mim. Esse foi o Topcast. Top, cara! Top. Em top, né? Top, em Topcast. Topcast. Topcast. Agradecimentos. Opa, vamos ficando por aqui. Esse foi o programa da. Ficando por aqui não, eu vou embora. Já Afonso vai ficar por aqui, eu vou embora. Eu vou embora porque eu não vou ficar, não. Eu tenho mais coisas pra fazer. Eu tenho que esquentar uma cama ainda. Eu tenho que esquentar uma cama e eu tenho que twittar. Tem que twittar. Ah, twitteiros de plantão. Tem que twittar. É muito gay, né? Twitteiros. É gay pra caralho, né, cara? Não, o pior que twitteiros é quando você vai falar de... Punheteiros é pior que twitteiros. Podcast, você vai falar os podcasters da podosfera. Não, gay. Isso tudo é gay. Pra mim é gay pra caralho. Eu acho muito... Eu faço podcast, eu falo... Não, um programa de rádio, Kevin. Eu faço um programa de humor. Você faz um podcast. Eu faço um programa de humor na internet. Ah, você faz um podcast. Então vem... Pega na minha cast, na minha big cast. Paga um bocast aí pra mim. Vai dar esse tobest. Paga um bocast aí pra mim e fica de boa. Vai dar um peideste. E o Mars perdeu 3 pregas aqui que eu vi correndo, papo. Afonso, agradecimentos. Eu queria agradecer a todos que comentam na comunidade que está bombando com... 13, não, agora tem 13 comentários. Estamos com 85, chegamos na meta. Qual que é a próxima meta? 90. 90, a gente tá pegando de 5 em 5 aí. Gente, 90. Quem, pô, não custa, velho. Não custa. Eu vou colocar no. Não custa, velho. Não custa. Porra, meu. Porra, meu. Não custa. Mamma mia. Gente, vamos fazer uma força aí. Vamos indicar. Vamos fazer uma força. 1, 2, 3 já, Thiago. Vou fazer uma força aqui, eu não posso forçar muito, senão eu cago. Vamos lá. Quem mais se agradece? Eu quero agradecer a todos que comentam lá, a todos que não comentam também, porque se não comentam, mas estão ouvindo, já ouviu alguma coisa. Pior se tivesse nem comentando, nem ouvindo, né? Todas as meninas que eu amo, todas. Se por um acaso algum dia eu tiver a oportunidade de encontrá-las, azar é de vocês. Agradecer a todos, agradecer também os cuecas, viados. E todo mundo. Agradecer a todo mundo, a galera que retuita. A galera que indica no e-mail, a galera que não faz porra nenhuma, mas escuta o programa. E eu queria deixar o nosso blog aí, nós estamos com um projeto novo, eu, Thiago projeto e novo. Pedro Lemos, que vem gravar com a gente. Porque logo, acho que... Que o Pedro vem, programa. O Pedro vem. Pedro, o Cotas não vem, mas o Pedro... Ele é um cara Pedro sério, vem. Jornalista aí, próximo... O Cotas pula jornalista. Na piscina de roupa. É, o que é um blog... filosofiafalha.blogspot.com. Vai ter texto, cada um dia sim, um dia não, vai ter o texto. Tem não BR. Necessariamente. Aí você tá se perguntando: ordem. Tem BR? Tem BR, seu Paulo no cu. BR de cu é rola. Filosofiafalha.blogspot.com. Filosofiafalha.blogspot.com. E nós vamos colocar uns vídeos lá, hein? Com a direção de Márcio Silva. Participação do Thiago Souza aí, Afonso Bendes. Texto meu do Thiago. Vamos fazer uns. Tem que fazer, né? Tem que, né? Tem piazão. Fazer uns videozinhos com um papo solto. Mas enquanto a gente fala eu quero isso ver aí... vocês participando, hein? Todo mundo com a mãozinha pra cima, colocando a mãozinha no mouse e erguendo ele pra cima de um lado pro outro. Rebalça aí! Lê aí, chacoalhando a mãozinha, dançadinho. Valeu, hein? E mais uma vez esse programa... acrescentou no seu dia a dia esse mais um que, assunto pra você trocar você na rodinha não, de amigos aí. Você pagou uma hora na house e não perdeu. Gente, você aí de Curitiba que tá ouvindo. Pega na minha pega. Não, esse daqui é só o pessoal de Curitiba, sem brincadeira. Esse é comentário dele, eu não quero isso. Não, falando sério. Quem um dia. Ah, eu não conheço os meninos, coisa e tal, tudo. Quem é de Curitiba, toda segunda-feira, você vai no Santa Marta Bar. Na Avenida Batel ou algum número lá. Todo mundo sabe onde é o Santa Marta. Olha, lá tem o stand-up de um grupo chamado Santa Comédia, que tem Marco Zene, Fábio Lins, Vitor Hugo. E o Afonso Padilha vai estar lá também. Então, por exemplo, assim, primeira vez, eu sou de Curitiba, primeira vez que eu ouço o programa e eu quero conhecer pelo menos um dos meninos. Aí você vai na segunda-feira, no Santa Marta, e você vai ver quem é o Afonso Padilha. Mas pera aí, eu também quero conhecer o outro. Eu quero conhecer o Thiago. Quero conhecer aquele. Safadinho. Aquela voz sexy entupida. Aquela voz sensual. Aquele que arrota no microfone. Aquele que arrota no microfone e isso aí. E peida na minha bola. Aquele que arrota no microfone e peida na minha bola. Aí, tem um outro bar de stand-up aqui em Curitiba chamado Era Só o Que Faltava. Não era só o que faltava todo... Não era só o que faltava? Todo sábado tem um grupo de comédia... Apareceu a divulgação aí, Afonso. Tem um grupo de comédia chamado Comédia Brasil. Então, todos os sábados tem a noite do... A Comédia do Sétimo Dia. Então, vai estar lá um monte de humoristas, Jefferson Todor, Diego Paiva, que a gente falou que era o médico aqui. E também vai ter o Thiago de Souza lá. E você quer ver o Márcio Silva? Vai no... Segunda, sexta... É, isso que eu ia falar. No Banco Real. No vai Banco pagar Real. Sua conta lá. Ali da Emiliano Perneta. Banco Real da Emiliano Perneta, Caixa 5, que é o caixa... Vai lá, quem quiser acessa lá. Que é o caixa dos aposentados. Depois lá. Que você ouvir esse programa, acessa lá. www.comediabrasil.com.br. Tem umas coisas bacanas lá. Tem acessa o blog lá, do grupo. www.orkut.com.br. Me procure. Exatamente. Meus agradecimentos, meus agradecimentos. Muitos obrigados. Obrigado. Deus, eu quero agradecer primeiro a Deus. Aí, se você bebeu, não dirija. Tá, que então assim. Eu gosto. Assim. Eu queria agradecer aí todo mundo que comenta na comunidade. Pra quem não entendeu essa piadinha do Gosmer, é piadinha interna aqui. Piadinha interna. Se fuderam. Mas ó, pra quem for de Curitiba. Quem for de Curitiba, quiser saber o porquê da piadinha interna aqui, vai, não era só o que faltava às 21 horas todo sábado que você vai ser ligado. Quem que eu tô for mulher de Curitiba. Me liga, vamos marcar alguma coisinha? Vamos sair, vamos bater um papinho. Tem que marcar, né? Vamos fazer um sexozinho casual. Né? Não precisa de compromisso. Não, né? Porque aliança prata fina. Você me achou feio? Da prefeitura. Você foi lá, me achou feio? Dá pra mim, some. Não precisa ficar atrás. Eu sou legalzinho, eu faço graça. Rebola no meu colo, meu amigo. Então, agradecendo aí. Fazer um agradecimento aí pra todo mundo que ouviu aí. Pra quem não comenta. Pra Cosmo ver. Quem não comenta. Pra quem não comenta aí, pau no cu de quem não comenta aí. Porém, pode comentar aí. Se quiser comentar, é bacana. Se não quiser, enfia o dedo no cu e cheira depois. E daí, vai lá pra Cosmoveg aí que fica jogando Nintendo Wii. Beijão pra ela aí. Um beijão do monge pra ela aí que fica jogando Nintendo Wii. Né? Beijão pro Buda de cofrinho de fora. Então, aí, galera, um abraço pra toda esses viadarada aí que estão ouvindo. Então, um abraço pra todo mundo. Um abraço coletivo no chuveiro depois. E vamos aí. Valeu. Galera que não tá comentando, não tem problema, a gente não liga. A gente sabe que você tá aí, ó, nerdzinho atrás do computador. Aí, tchic-tchic-tchic, travou o P. Rachou do MSN aí, pau do seu cu, nerd de bosta. Mentira, valeu todos que estão aí. Faça o seu agradecimento, pega na minha benga. Vamos lá, agradecendo então, Rafaela que toda vez comenta lá no Twitter... Daniela. Ninguém sabendo essa história. Daniela. Mais uma piadinha interna aqui com o pessoal. Daniela Cosmoveg. Paulo Lins. Marcelo. Como é o nome do sobrenome? Marcelo Piloto. Piloto de fogão. Marcelo Piloto. Quem mais comenta lá? E Stephanie Sá. A Mel comentou. Mel. Ela ô, fez Mel, um comentário de 15, você, 15 tópicos lá, né? Vou até cantar uma música. Ela. Mel, tua boca tem. Beleza, meu então. Pau. Ah, não, né? Desculpa, Mel. Tia, brincadeirinha aí com você pra descontrair, fazer um socialzinho aí. A Sueli. Tem que fazer, tem, né? Piazão da prefeitura. Eu esqueci de duas. Mas enquanto a gente conversa aqui, Afonso, enquanto eu e o Márcio conversamos, busca um cafezinho pra gente lá. Pega lá. A Tassi. Delicinha. Beijinho pra você, Tassi. Bruna, ela ouve? Comenta. Ela vai, vai ouvir. Ela ouve, mas não comenta. Ela ouve, mas não comenta. Beleza. A galera não comenta. Eu acho que, assim, é a liberdade de expressão na imprensa. Liberdade de expressão. Se o cara quer comentar, ele comenta. Se não quer, não comenta, cara. Exato. Eu aí, acho... velho, guarda pra você. Comenta com o teu amigo. E eu acho que você tem que deixar eu terminar, né, cara? Ah, pega no meu pau e diz que é teu. Pega no meu e diz que é teu. Rebola no meu pau. Agradecimentos também. Quem mais comentou? Ah, Caipirinha. No meu coração, Nath Schultz. Caipirosca. Chiboquinha. Por favor, gente. Quem vir aí, que conhecer. Da net, da propaganda net. Caipirinha aí. Caipirinha aí. Chiboquinha. Caipirinha aí, Chiboquinha aí, que não vai chamar de Chiboquinha, que ela não gosta aí. Piroquinha, vamos chamar ela. Vamos chamar ela de piroquinha. Japonesia, piroquinha. Valeu, hein, Caipirinha. Valeu, o também. Rambo, que sempre dá RT. Rambo Lost, Pedro como Lemos. Pedro Lemos, que tá ficando com o Thiagão aí. Pedro Lemos, que eu tô comendo. Tá comendo bem gostoso. Tô comendo e eu tô comendo o gordinho. Pedro comendo... Lemos, vocês vão ver, daqui uns dias ele vai estar participando do nosso programa. Grande nome do stand-up aí, Pedro Lemos da Silva. Pedro Lemos Salles, da Silva é um dos Pinto. Maiores nomes. Então é isso. Opa, é isso aí. Programa pra vocês que estão ouvindo. E vou pra casa agora. Vamos pra casa. Afonso vai ficar aí. Afonso, como disse antes, vai ficando por aqui ou não? Eu vou indo. Foi muito legal, hein, cara. Eu vou abrir meu coração agora. Só pra colocar uma música. Um Love Songs daí. Musiquinha romântica de fundo. Peixes pro Afonso. Nós chegamos nesse programa 24, graças a quem? A nós mesmos. A nós. É nós que estamos gravando, são vocês. Mas então, vocês vamos ficar são com quem? Essa... Vocês são a nossa força de vontade. Nossa força de voltagem. Nossa força de voltagem, vocês. Vocês quatro ouvintes que estão. Vocês quatro aí, mãe. Não, os vintes, né? Vocês oito. Vocês são o que eu penso. Quando eu tô ali, Jesus, abençoa meu pão. Eu penso em vocês. Não falo pra ele. Penso não falo, vou deixar mas essa penso. Passagem. Vou deixar essa. Eu penso, não falo o nome. Não cito o nome porque não comentam, né? Vou deixar essa passagem aqui pra vocês reflexionarem. Pensa em mim, que eu tô pensando em você. Eu vou deixar mais uma então. Pensa em mim. Pensa em você. Chore por mim, liga pra mim. Manda liga pra mim. Dá teu fica aí pra vocês. Deixa a tua mensagem também, Márcio. Então tá. Minha mensagem final, eu quero dizer que foi regularizado os e-mails da galera agora. Já tá tudo certo. Então, por exemplo, eu quero comentar uma coisa, mas eu quero comentar particularmente pro Afonso. Beleza. Então, quer mandar foto sensual só pra quer mim? Quer mandar fotinho pelada? Não quer mandar pra todo mundo? Quer Afonso, mandar uma fotinha de lingerie? Afonso, arroba, poderir.com. Manda teu MSN lá, que a gente adiciona, bate um papinho quente lá, já, safadinha. Web, se tiver web, eu adiciono, senão não vai nem adicionar. Só pega uma menininha com web aí. Só com web. O do Thiago é Thiago com TH, olha aí. Arroba, poderir.com. Thiago. E o Márcio, arroba poderir.com. E pra quem quer mandar sugestões, reclamações, críticas. Pode mandar. Manda. A gente não vai ler, mas manda. Meter o pau na gente. E se for pro programa, manda pra poderir@poderir.com. A gente não vai ler, mas entra no Filosofia Falha lá. Arroba Thiago Standup no Twitter, pros tuiteiros de plantão. Arroba MRC9002. Arroba de geral, Arroba Padilha. Beleza, galera? Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Beijo do na viado. Boquinha. Então, gente. Opa, tava esquecendo. Só mais uns 50 centavinhos aí. Só 50, não só coloca 60 segundinho, não. Segundinhos, 50. Centavinhos. 50. Gente, o programa está recheado de novidades. Recheado. A primeira delas... Recheio de bosta, vamos lá. Trufas de merda. A primeira delas, vocês já sabem que a gente falou no programa passado. O nosso programa de um ano vai ser ao vivo, com webcam e tudo mais. Vai ter todos os integrantes. A gente vai convidar, né? Webcam. Webcam. YouTube. YouTube. Bluetooth. Que bicha do caralho. Pau no cu. Pega na minha piroca. Por isso que era só 50, já tá passando por real agora. Whatever. Whatever you will never. Whatever you go. Então, falei logo. Tá, beleza. É, então, além da gente tá gravando um ano, a gente vai chamar todo o pessoal da antiga. Vamos ver se o pessoal vem. A gente vai convidar, né? Que nem o Cotas. A gente convida toda vez. Cotas convida sempre. Se fosse por nós, o Cotas tava... Elenco fixo, mas o bicho não vem, né? Não vem, então. Vai estar todo mundo aí, vai estar Elder Cluster. Vamos ver se a gente chama um convidado especial aí, porque é que na verdade a gente não consegue conciliar a agenda, mas beleza, vamos tentar. De boa vontade, o inferno tá cheio, né? É, manda tudo pra puta que os pariu. Pra puta que os pariu. Fica, tá cheio de boa vontade. Agora uma novidade. O pessoal tá reclamando que, por exemplo, assim, ah, tá. O podcast podia ter. O podcast podia ter mais coisas. Podia ter mais. Podia ter mais aí, agora, ó. Agora a nunca foto de menos. Ideia, nossa. Nunca menos, sempre a mais. A gente acha que a gente é um caminhão de ideias. Então. Aí por a exemplo, gente tá acrescentando podia, as coisas. Podia fazer Podia fazer. Podia fazer. Eu tava querendo, podia, mas fazer podia, mas não podia. Então, tá, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma promoção aqui. Nós vamos promover o nosso TopCast de 4 itens para... um programa inteiro de TopCast. São 10 questões. A gente vai pegar uma lista... ali, um top 10. É um top 10. 10 com 10 coisas que a gente vai pegar na hora aí. Pode ser 10 notícias da semana, pode ser 10. 10 qualquer coisa. Sempre 10. 10 posições sexuais? Isso. Vamos pode ser. 10 posições. Beleza, aí como que vai funcionar? Exatamente como o Afonso falou. Na verdade, o Pode Rir é de semana sim, semana não. Semana sim, na semana não. O que a gente vai fazer? Vai colocar. Ou vice-versa. A gente vai colocar o quê? O TopCast. Então, pro pessoal não ficar chorando, ah, é muito tempo, coisa e tal, tudo. Então, uma semana pode rir, uma semana TopCast. Vai ser um top 10 aí. Mas eu pode rir, só que são 10 notícias. É, são um negócio meio curto, hein? É um não vai quadro, ter nada tipo é um de uma hora e tal, é um quadro só. É um quadro que foi promovido. É. Só pra fazer, só pra nós exercitar a nossa mente. Porque você acha que só você aprende? Você acha que só você tem que ficar fazendo? Não. Não, não nós é. Também. Nós também fazendo. Tá pensando o quê? Que é difícil acordar meio dia, uma hora? Como falou o Afonso com os ouvintes. Tá pensando o quê? Vai ter top 10 aí pra você também perder mais 20 a 30 minutos aí do seu dia. Isso da aí. Vida. E galera, vai ter uma promoção aí que a gente vai revelar no próximo programa. Aí. Valeu. Uma promoção bacana. Valeu. Falou, tchau, tchau. Falou. E o tema do próximo programa é... fim do mundo. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais. Mais.